Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, eu venho do futuro longínquo de 2004. Aqui é o Tucano e o programa de hoje é sobre uma mulher que gosta muito das crianças, a Hanna-Barbera. Aqui é Léo Lopes e ó, querida Clementina. Aqui é o Afonso do Cabelo Duro e esse nome só pôde existir nos anos 70 e 80. Aqui é o Johnny Kane. E por que que não tem Hanna-Barbera numa cilada pra Roger Rabbit? Aqui é a Azaghal e os melhores super-heróis da Liga da Justiça vieram na Hanna-Barbera. Muito bem, nerds, estamos aqui para falar da história cultural que nos alimentou durante todas as tardes da década de 80 e 90. Exato. Cara. E manhãs também, por favor. E manhãs. Manhãs. Os maravilhosos desenhos da Hanna-Barbera, que não é uma moça bondosa, como dizia a Xuxa na Catia. Não é? Tia Hanna-Barbera. Tia Hanna-Barbera. Minha vida é uma mentira. Vamos falar sobre o maior acervo de desenhos que só mexe a boca do mundo. Esse estúdio maravilhoso nos trouxe no século XX. E-mails, Pop e Pai. E-mails, filho Bel. Canelada. Canelada. Muito bem, agora vamos para mais uma semana de mês e Canelada Zona Nerdcast. Vamos. Hoje vamos direto para os e-mails, legal? Sim. Então você pode pular para... 9 minutos e eu te disse. Muito e-mails, legal. Quero agradecer muitas pessoas que doam sangue toda semana e mandam aqui seus retratos doando sangue. Também colocando aqui o pedido de doação para o Paulo Roberto Guedes da Silva no Hospital Vila da Serra, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Quem puder doar sangue nominalmente, você pode. Mas também você pode doar simplesmente para os bancos de sangue, como fizeram o Wesley Santos, Wellington de Azevedo, Valmir Guerra, Valdemar Filho, Vinícius Lira, a Tropa Campina Rugby, Clube de Campina Grande, Ricardo Highlander, esse pode doar por muito tempo, Michael Lucas, João Marcos, Elisângela Salvione, Leopoldo Santiago, Leandro Oliveira, Keise Medeiros, João Paulo Matos, Pedro Henrique Ciro, João Olavo Baião, Agnes Bonfá, Jamila Lima, Gustavo do Nascimento, Givanildo Silva, Giane Perim, Gabriel Zanotti, Flávio Chiqueto, Felipe Félix, Eduardo da Rocha, Daniel Bernhardt, Ebert Wagner, Marlos Gomes, Jocelyn Gabi, Júnior Parque, Vanessa Verde, Lidsey Zonetti, todo mundo foi junto, valeu. Andresa Ferreira, Carlos Eduardo Ferreira, Adriano Alexandrino, Júlia Lara, Bruno Rian Araruna, Leonardo Campatti, Milena Martelo, Renan Cristofalo, Itamires Lara. Caraca, muita gente doou sangue, muito obrigado, galera. Valeu mesmo por salvar vidas. Também temos os Scalps Solidários, da Bruna Nisiju, Camille Dornelles, Emília Braga, Eris Yoshida, Karen Gama, Yuri Balchak, Thaís Steff, Renata Lenzi, Luísa Lober e Eric Palmieri. Valeu, galera, por dar cabelos pra quem precisa, tá fazendo tratamento, precisa das perucas. Obrigado a todo mundo que vai cortar suas madeixas, pode doar também, exato. Muito obrigado a todo mundo, muito solidário essa semana. Valeu, galera. As artes dos fãs agora trazem aqui uma trilha sonora inspirada no especial do RPG Cyberpunk pelo Marcel Damasio. Olha aí que maneiro, fez um negócio meio Vangelis. Cada um tem um Vangelis que merece. Valeu, cara. Vários Ozobs. Muitos Ozobs. Temos Ozobs de Wagner Oliveira, do José Orlando. Olha aí. Do Guilherme Matt. Que fez também uma família nerd aqui de presente pra mim. Muito obrigado pelo desenho, muito carinhoso. Muito obrigado a galera que manda as artes do fã toda semana. Tem links aí pra vocês verem suas artes aqui no Nerdcast. Muito bom. Will Scalione, 34 anos, Analytics e Big Data Expert. Olha aí, Auckland, Nova Zelândia. Aê! Saudade, Nova Zelândia. Saudade, Auckland. Lá não tem trânsito, eles falam que tem, mas não tem. Caraca, não tem nada. Mal tem gente, meu. Venham contribuir com alguma informação sobre reservas e qualidade da água da Nova Zelândia, apenas para comparação. Aí. Nosso último Nerdcast sobre colapso urbano. Como vocês sabem, a economia kiwi é largamente baseada em agricultura e pecuária. Isso não é só um problema por aqui, já que a Nova Zelândia está no top 10 países com maior qualidade de água potável por habitante. Tem quase ninguém consegue falar. Não, não significa que eles tenham muita água. Nova Zelândia tem 4 milhões e meio de habitantes, que não chega nem a São Paulo. Tudo bem. Fato. Importante dizer que a qualidade da água é alta. Beber água da torneira por aqui é bastante seguro. A água da Nova Zelândia vem dos seguintes tipos de fontes. 1. Chuva. Só em Auckland chove média de 55% dos dias do ano. E na Ilha Sul há regiões onde o volume é bem mais alto que isso. Basta ver a quantidade de florestas que existem provocando o fenômeno dos rios aéreos citados pelo Atila. Aquíferos. Existem em abundância. Contaminar uma reserva subterrânea dessas é crime gravíssimo. Tem também a neve e o gelo. Na primavera e no verão, o gelo e a neve derretidos lá no sul fazem níveis dos rios subirem bastante, dando um boost nas hidrelétricas. Olha aí. Isso a gente não tem aqui, né? Mas tudo bem. Também existe abundância de lagos e reservas artificiais com água extremamente limpa. Além disso, os councils, os governos regionais, similares a prefeituras, aplicam um planejamento e um monitoramento... Não, similares... A prefeitura. Ele não usou a crase. Ele usou a. Ele quis usar duas vezes o A. Tá certo. Aplicam um planejamento e um monitoramento intensivo para manter a distribuição em boa ordem desde 1990, quando a Nova Zelândia começou a passar por um processo de crescimento demográfico acelerado e a demanda por água naturalmente cresceu. Eu imagino junto. Que foi esse processo. Meu Deus, 3 chineses vieram morar. É, então nasceram 5 crianças em janeiro. Um exemplo recente de gerenciamento adequado de água que aconteceu por aqui. Quase 80% da água consumida na Nova Zelândia vai para agricultura e produção de laticínios. Olha aí. Nos últimos anos, a produção de laticínios começou a expandir para regiões mais secas, como a região de Centerbury. O custo para irrigar essa região todo ano é de 800 milhões de dólares. E para colocar em perspectiva, o rombo na Petrobras está estimado, por enquanto, em 88 bilhões de reais. Caralho. Não é caro e talvez nem tão difícil. Mas enquanto o governo brasileiro mantiver a alta postura escrota de pensar somente na próxima eleição, fato citado por vocês no programa, não tem solução, infelizmente. Em resumo, aproveitem enquanto a Nova Zelândia não reformula as regras de imigração, com o eventual apocalipse zumbi previsto pelo Pirula, a Nova Zelândia pode ser uma ótima opção. Mas a Nova Zelândia não é um lugar que tem fronteira aberta, assim. Não é fácil. Existem regras e... Tá aberta a imigrante, mas não é um bunda lelê. Não, mas é legal. Não, a gente tem conta branca pra entrar lá qualquer hora. Como é que a gente quiser. Já que você falou de Nova Zelândia, os e-mails estavam meio boring, meio técnicos, eu recebi uma mensagem via Facebook. Olha aí. E vou ler ela aqui. Eu recebi essa mensagem do Fabrício Crema, pelo Facebook. Não mandem mensagem pra mim pelo Facebook. Que você não lê, né? Não, eu só li essa uma cagada, normalmente eu deleto direto. Fala, mestre! Risos. Gostaria de mandar um oi aqui da Nova Zelândia. Olha aí, mais um. E contar um fato engraçado. Depois de assistir os vídeos de vocês, eu me mudei para a Nova Zelândia. Caraca, que maneiro, nossa influência. Hein? Olha aí. E aqui fiz um tour com uma agência de turismo e acabei pegando amizade com os donos. Um dia estava eu na casa do dono tomando uma cerveja com os filhos dele e acabei vendo um adesivo peculiar na van escrito Joven Nerd. Não acredito. Perguntei se ele conhecia e ele disse que foi ele que nos levou por toda a Nova Zelândia. Olha, nossos queridos. Me rachei de rir na hora, porque nunca imaginei que vendo os vídeos de vocês eu fosse acabar conhecendo o gringo que fala palavrões e o vai, vai, vai. Vai. No final do Nerd Office da quarta temporada, episódio 26. Ah, enfim, hoje estou trabalhando com eles, bucando e coordenando os tours na Nova Zelândia. Caraca, olha isso, cara. Aliás, fomos por um tour de 15 dias pela Ilha Norte durante o Natal e Ano Novo. Abração e segue a foto nossa, minha do Bronson, do Auckland Adventures. Pô, que maneiro, saudade. Muito do bom, Bronson. Cara. Hey, Bronson and Matthew, we miss you! Caraca. Então, Fabrício, mostra isso aí. Mostra a mensagem. E pro Matthew. Pô, eu tô com saudade deles, cara. Eu tô com saudade da Nova Zelândia. Sim, mas foi muito bom. Com tanto caos aqui, de repente, tantos e-mails da Nova Zelândia. Porra, porque a Nova Zelândia não mensagem? Vive esse problema, cara. Qual o problema? O geyser que estourou, né? Eles não vivem esse problema, cara. Não, cara. É só qualquer momento aquela craca toda, aquele vulcão vai explodir. E não vai ser um problema pra eles. Vai ser um problema pra gente. Quando ela explodir, o problema deles acaba de vez. Exatamente. a tia Hanna-Barbera. Então, não é verdade. Tia Hanna-Barbera, são dois caras. Exato. Que é o William Hanna. Isso. E o Joseph Barbera. Exatamente. Oh, o Azaghal estudando. Olha aí. Fez a pauta direitinho. Sabe a pauta. Eu abri o site hanna-barbera.com.br e o site de 1930. E aí eu só tenho um banner que é piscando. William Hanna, Joseph Barbera. William Hanna. Isso será o suficiente para o seu estudo de hoje, né? Não, eu abri 127 abas com todos os desenhos. Santo macarrão! Meu, esse site é tão antigo, que na época que era internet discada, eu baixei ele inteirinho pra ler offline, tipo, 98, assim. Nossa. Baixou, imprimiu e guardou numa pasta. Eu lembro, foi um dos primeiros sites que eu entrei, cara. Então quer dizer que Hanna-Barbera começou nos anos 30? Eles se juntaram, na verdade, eles levaram, começaram a trabalhar juntos em 39, se conheceram em 37. E aí, eles levaram na década de 40, os desenhos pro Walt Disney. O Walt Disney prometeu que ia viajar até Nova York na semana seguinte pra contratar e nunca apareceu. Walt Disney também. Olha que e aí, olha só. Eles começaram a caminhar pelas próprias pernas. Aí eles fizeram o primeiro desenho, que é o Puss Gets the Boot, de 1940, que foi o primeiro desenho do Tom e Jerry. Foi nomeado ao Oscar de melhor curta de animação, mas não ganhou em 1940. É, mas depois eles foram ganhando. Ganharam 7 Oscars com o Tom e Jerry, né? De curta-metragem animada, né? Nesse desenho já aparece a empregada gordona sem cabeça, que só mostra dos peitos pra baixo. A empregada politicamente incorreta. Por quê? Que não pode aparecer hoje em dia também. Também, né? Porque tem todo mimimi aí. É. E ela não aparecia também, só aparecia da metade do metade pra baixo, né? Ah, nem a patroa aparecia, nenhum humano aparecia. Nenhum humano apareceu o rosto nessa versão, né? É, clássica, porque depois apareceu, tinha lá o dono do Tom. Aí já é zoado. Aí não conta mais. É a versão bizarra, que o bife tá rico. É, exato. E foi também um passo empreendedor deles, né? Porque, tipo, tudo era cinema, aí eles perceberam que a TV tava começando a bombar. Então eles falaram, vamos arriscar fazer desenhos pra TV, né? Então eles resolveram fazer esse passo empreendedor. É, eles trabalhavam pra MGM, né? E aí, em 44, eles fundaram o estúdio Hanna-Barbera. E a televisão se popularizou tanto que eles passaram a desenvolver trabalhos e personagens específicos, como o Johnny falou, pra TV, mas só a partir de 1957. Tom e Jerry ainda passa? Ainda passa, hoje em dia passa no Cartoon Network. Engraçado, eu nunca achei que Tom e Jerry tivesse a cara da Hanna-Barbera. Ele é mais rebuscado, né? Na época era bem mais, e com o tempo ele foi ficando bem mais tosco, né? Até porque teve outras fases, teve umas fases do Chuck Jones. Nossa, tem uma fase que é muito ruim, que falam. É horrível, não pode falar. É bizarro. Tem uns episódios do futuro, Tom e Jerry do futuro, é muito ruim, muito ruim. Tinha Tom e Jerry, mas tinha um Tom e Jerry genérico safado, que era o Plick, Plock e o Chuvisco. Licky Plock e Chuvisco, eram os dois ratinhos. Eu gostava. Eu tive dois porquinhos da Índia chamados Plick e Plock. Olha aí. Mas era um Tom e Jerry muito safado, né, cara? Sim, era bem safado. Gato laranja, não era isso? Ele era laranjinha. É, isso. O Plick e Plock, um tinha a gravatinha de borboleta azul e outro tinha um coletinho vermelhinho, assim. Exato. Todo mundo tem gravata, né? Já estabelecemos que a animação pede uma gravatinha. Gravatinha. Gravaleta de borboleta. A gravata, ela é a humanização. É isso. O coletinho também. Você bota uma gravatinha, um colete, você fica civilizado. Essa que é a parada. Olha aí. Os Flintstones, eles têm uma característica muito clássica em animação também, que é você separar a cabeça do pescoço por uma linha, pra que você possa animar de uma... Então, você reparar, todos os personagens, eles têm realmente uma divisão, uma gravatinha. Isso era clássico da Hanna-Barbera, mas é um recurso de animação bem comum. Pode notar que isso existe. Só muda a cabeça, né? O corpo fica parado. Vocês falaram do desenho bom, a qualidade é porque ele era da MGM, ainda não era do estúdio Hanna-Barbera. Então, quando eles desenhavam pra MGM, aí sim, eles faziam todo o desenho super bem feito, os traços, a casa perfeita. Então tem toda essa qualidade que caiu depois quando eles fundaram a Hanna-Barbera pra produzir mais rápido, né? Essa coisa de ter a cara, eu não sei se é porque por conta de ser um estúdio, imagino que o Hanna e o Barbera, eles tenham dado uma estética, né? Vamos seguir essa linguagem visual aqui e sonora e etc. Talvez seja por isso que a gente tenha essa imagem. O design era mais ou menos a mesma linha de todos os desenhos de Hanna-Barbera. Cada um dos dois era desenhista e cartunista à sua maneira. Então existem personagens que foram concebidos pelo William Hanna e existem personagens que foram concebidos pelo Joseph Barbera. Mas eles tinham desenhos diferentes, assim, desse estilo Alligator e... Mas é que tá, eles não eram diferentes. Existe algum... É porque eu nunca fiz um TCC sobre a Hanna-Barbera, mas a impressão que eu tenho é que existia um traço único, sabe? Um fio condutor artístico. Não sei se era a paleta de cores, não sei se era a grossura do traço. Pode parecer uma coisa super simples, mas essas coisas, quando você cria uma identidade visual de um desenho animado ou de um filme que seja, uma história em quadrinhos, ela dá essa cara de unidade, entendeu? Tipo o desenho da Cartoon Network, que você olha e fala, isso é da Cartoon Network. Exatamente. Porque ninguém se move e todos são meio bizarros. É Flash, né? Flash Animation. Não, né? Sabe, meninas super poderosas, elas não têm mão. Caraca, o Almôndega entra numas rampages de nostalgia infantil dele. É. Aí ele resolve rever tudo que ele via durante a infância. É. Aí outro dia ele entrou numa de ver Samurai Jack. Samurai Jack. Pô, era bom. Então, isso aí. Vocês já reviram Samurai Jack? Não, lógico que era bom até hoje. Sou maluco. Mas assim, quando eu penso em Hanna-Barbera, eu vejo se vocês concordam comigo. Eu penso em Flintstones, Space Ghost, Jetsons, os Herculoides, Johnny Quest. Super Amigos. Harlem Globetrotters. Irado. Super Globetrotters, na verdade. Super Globetrotters, a gente tem que entender um pouco do contexto também, né? Porque era na época da década de 60, e tudo que tinha de desenho animado era pra cinema, né? Não era pra TV. E a TV tava começando a crescer, e pra pegar esse público criança, jovem, adulto, com desenho animado, eles precisavam de muito volume. Eles faziam uma porrada de desenhos que era uma maluquice. Era qualquer coisa. Sim. Tinha um que chamava Butch Cassidy. Quando você fala de um desenho chamado Butch Cassidy, o que você imagina? Um cowboy, certo? É. Afinal, Butch Cassidy, um cowboy. E o Sundance Kid. Os desenhos eram de uma banda, porque a maioria dos desenhos, sei lá, na década de 70, no final de 70, era de banda. É, de 60, por aí. E o desenho chamava Butch Cassidy and the Sundance Kids. E era uma banda de moleques. Caraca. Sei lá, resolveu todos os problemas do mundo tocando e uma menina batendo por um pandeiro. E era uma variante do Scooby-Doo, né? Que tem vários. Ah, é. O Scooby-Doo tinha o Tubarão, né, Léo? Tinha. Que mais? Josie and the Pussycats. Josie as gatinhas. Isso. Você tem vários estilos que se repetem, na verdade, no desenho do Hanna-Barbera, né? Vamos tentar enumerar aqui. Você tem os heróis solitários. Então você tem lá o Alligator, Maguilo Gorila, Leão da Montanha. Então, pera. Eu acho que a gente pode classificar como personagens antropomorfos. Isso. Nossa. Uhum. Os personagens, mas eles são basicamente o centro da história. Eles são meio malandriços ali, se metem nas confusões e tal. Tem alguns personagens que são os coadjuvantes, os amigos, né? Mas, por exemplo, o Manda-Chuva. Manda-Chuva se enquadra nessa categoria? Não, porque o Manda-Chuva é na categoria turma. Você tem o líder e você tem a turminha em volta. José Colmeia, e apesar de depois ele ter alguns companheiros, tipo o Catatau e a namorada, né? Exato. Mas ele tem a fase dele sozinho. Ele tem a fase tipo Wolverine, a fase ninja, a fase mercenário. Tem a fase Zé Colmeia solo, depois Zé Colmeia e Catatau, e depois tem a turma do Zé Colmeia. Ah, isso. É verdade. E depois tem a arca, né, cara? Que a arca? Nossa, Avengers, né? Vamos fazer um desenho com todos os... O Avengers da Hanna-Barbera, né? Mas a reunião de personagens da Hanna-Barbera aconteceu mais uma vez com aquelas corridas malucas lá, lembra? Então, o Zé Colmeia participava de outro também que tinha todo, que era o Corrida Espacial. Isso. Caraca, um urso no espaço. Parabéns, Hanna-Barbera. Os ursos mandaram macaco, porra. Mandaram Hans que mandaram macaco. Por que a gente não pode mandar um urso de gravata? O urso é motherfucker pra caramba, né, no espaço. Mas então, esses são os solitários, né? Solitary Heroes. Aí você tem as duplas. Você tem Bibo Pai e Bob Filho. Você tem Jambo e Ruivão. Tinha o Careta e Mutreta. Careta e Mutreta não era uma dupla. Ele tá mais pra Tom e Jerry, porque era um contra o outro, né? Era um contra o outro. O Abutre e a cobrinha de capacete. Mas o Dinamite e o Bionicão entram nessa? Não. Entra na outra categoria. Dinamite, que é... O Dinamite, o Bionicão. Dinamite é o Bionicão que tinha o seu companheiro Falcão Azul. Na verdade, o Bionicão era companheiro do Falcão Azul, né? Mas é o contrário, porque o Bionicão é que era o centro. Assim como o Scooby-Doo é o principal, você tem o Bionicão era o principal também, que é outra categoria, que é heróis e seus sidekicks. Matraca e Fofoquinha. Frankenstein Jr. Frankenstein Jr. Eles, é uma dupla. O Frankenstein Jr. sempre fazia um double feature com os Impossíveis. Isso. Que era? Que era do caralho. Que era um trio, já é outra categoria. Pois vamos nós! E vamos nós! Eles eram meio Beatles, né? Qual o preferido de vocês? Coil, o Homem Mola. Coil. É o único que falar que tinha nome, né? Porque Coil, o tinha um F. O multi-homem tinha um M. E o homem mola tinha um C. Então você tinha coil. Que coil. Tinha que explicar por que, que era um C, né? E era coil, o homem mola. Agora, além desses malucos aí, tinha o Galaxy Trio. Lembra do Galaxy Trio? Que era tipo um Quarteto Fantástico genérico. O nome dos heróis era Homem Vapor, Mulher Flutuadora e Homem Meteoro. Que era um vulcano. Que era um vulcano, isso aí. E o Homem Vapor era um navio. Ah, era? Azulão? Ele era azul, isso. Não, era verde, né? Verde. Ah, aí depende da sintonia da sua televisão. Tá? A fita que estragou. A fita que estragou, ficou. Essa categoria é o que então, Léo, que estamos falando aqui dos... Essa categoria é dos heróis, né? Que tinha também os Herculoides. Caraca, aí sim. Eu adorava Herculoides, cara. Adorava. Paga-me o filme dos Herculoides. Herculoides que tinha o papai e mamãe, o filhinho, né? Era uma família bem estruturada, uma família... Neandertal do futuro. Andor, Zara e Dorno. Não, e tinham vários amigos bizarros, monstros, mas que viviam na paz. Do futuro ou do passado? Do futuro. Durante muito tempo eu achava que o nome do gorila de pedra era Igor. Não era um negócio assim. Igor. Igor. O homem pedra. Aí cara, tinha o Tundro, que era um rinoceronte que soltava... Olha, pedras. As pedrinhas de fogo. Energizadas, né? Bolinhas energizadas de pedra. Os filhos dessas crianças vão crescer tudo com 3, 4 braços, né? Porque era radioativo ali naquele planeta. Eu achava do caralho, cara. Os Herculóides, ele tinha um conceito que, pra mim, era exatamente isso que o Johnny puxou aí. Se era no futuro, era no passado. A abertura falava, em algum lugar do espaço vivem os Herculóides. Você não sabe que porra é essa? É no futuro, é no passado? O cara, ele é um Neandertal, quer dizer, ele é um homem selvagem, mas ele fala com eloquência, e assim. E usa tiara. Isso. Era essa jogada, se é sci-fi, se é selvagem, eu sempre achei do caralho, cara. Mas é engraçado, a gente tá aí há mais de 10 minutos falando um milhão de desenhos diferentes, a gente não tá nem arranhando a superfície do catálogo. E nada. Você fica imaginando, caralho, como que os caras conseguiam? Era variedade, né, cara? Então por isso que o desenho, o bicho não mexia a boca, era os mesmos quadros sempre. São recursos engraçados, porque a tecnologia avançou, a gente tem computadores, nas nossas mãos, e as pessoas continuam fazendo desenhos igual a 1960. Ou pior. Muitas vezes pior. É engraçado. No início a gente falou assim, pô, eu vejo muita diferença da estética do Tom e Jerry, da época até da MGM, do que pros desenhos da década de 60 em diante, Hanna-Barbera, né? Uhum. E óbvio, você consegue entender isso, porque os desenhos do Tom e Jerry lá por 1950 tinham $35 mil de orçamento pra fazer um desenho de 7 minutos do Tom e Jerry. Que na época era uma grana muito mais poderosa do que hoje. 35. Quando? Em 1950. 1950 com $37 mil? $35 mil. Você era um milionário. Era muita grana fazer um desenho de 7 minutos, né? Mas já um episódio do Jumbo e Ruivão depois, o orçamento dos caras era de $3 mil. Claro. Olha a diferença, né? Caraca. O primeiro sucesso que fez na televisão foi o Jumbo e Ruivão. Mas era um desenho típico pra você fazer com baixo orçamento, né? Porque ele durava 30 segundos. Começava no capítulo anterior. Jumbo e Ruivão estavam perdidos na floresta, procurando o professor Gizmo. Aí, Ruivão, onde está o professor? Eu não sei. Será que eles vão encontrar? Não perca o próximo capítulo de Jumbo. Não. Eles tinham uma... Andavam de vespinha, né? Andavam de vespinha. Qualquer $300, você fechou o capítulo. Então, precisava de muito orçamento, entendeu? Outra característica de economia também é o pacote de efeitos sonoros da Hanna-Barbera. Adoro. A Hanna-Barbera, uma das identidades, além do estilo do desenho e das histórias e tal, é que os efeitos sonoros se repetiam em todos os desenhos. Era muito... Acabou virando uma estética. Era muito característico. Né? Estética que se repetia desde aquele passinho do Fred Flintstone acelerando o carro dele com os pezinhos assim. Pra poder... O Fred Flintstone correndo pra jogar bola de... Jogar boliche. Na ponta do pé. Exatamente. Até os barulhos do Boeing, do Caboing, das escorregadinhas, né? Todos eles acabavam se repetindo nos desenhos e criou-se essa característica de barulhinhos Hanna-Barbera, que até hoje a gente usa de vez em quando nas edições. Eu lembro de ser tão influenciado por isso que quando eu assistia e logo em seguida ia brincar de comandos em ação com os meus irmãos pra reproduzir os Herculoides, Space Ghost, Johnny Quest, tudo, eu tentava junto com eles imitar os sons. Exatamente o som da arma elétrica aí. Fazer aqueles... Só que eu não sei fazer, é impossível, né? Como é que eles fizeram aquele barulho. Mas era tão assim que a gente ficava tentando imitar. E se bobear até hoje, quando a gente vai fazer alguma brincadeirinha assim e tal, você acaba tentando reproduzir aquela mesma estética. Não só o som, mas também as dublagens, né? Todo mundo imita as dublagens da Hanna-Barbera. É, o dublador, o famoso dublador de saída. Aí eu acho que é como você começa na dublagem, tem que perguntar pro Briggs. Saída pela esquerda? É, não, mas diga assim, o dublador clássico que a gente tava falando, né? Os Herculoides, ele tinha sempre uma... A música entrava, tinha que ter essa... E também uma assinatura da Hanna-Barbera, entrava a música e aí ele falava lá, ou não sei o quê. Falou, né? Falou em dublador, esse seria o narrador, né, talvez. O narrador, né? Porque você falou de dublador, me veio logo à cabeça o Lima Duarte. Dublou vários. Verdade. Sério? Olha, sim. Ele era a voz do Manda-Chuva. Manda-Chuva, do Alligator. Calma, pessoal, calma. Com um pouco de sorte, eles não nos descobrirão a bordo. Dormiremos aqui à noite e nos misturaremos com os passageiros de dia. Você tá de sacanagem. É? Olha aí, não sabia. Engraçado, o Manda-Chuva nunca se conectou comigo. Você nunca... É, esse negócio de malandragem. Ele nunca te ligou daquele telefone da polícia. Mas os dubladores da Hanna-Barbera, eles foram, assim, os pioneiros de desenho animado no Brasil, né? Então, o primeiro desenho que foi dublado da Hanna-Barbera no Brasil foi a Tartaruga Touché. E vários dubladores e vários estúdios acabaram se consagrando conta dessas dublagens. Né? A primeira vez que eu ouvi a voz do Eduardo Spohr, eu falei, caraca, é a voz do Dundum, brother. Do Tartaruga Touché. Ué, a dublagem que me fica muito na memória também é da do Zé Buscapé. Tinha toda aquela... Zé Buscapé é legal que a mulher dele fala, ô Zé! Isso, então. Escola, homem. Eles eram caipirões mesmo. Tinha que... E não tinha o politicamente correto. Eles usavam mesmo o estereótipo do caipira. Pega vir na escola essa porcaria. Toda vez que eu chuto uma pedra, eu xingo a pedra que nem ele fala. Os estúdios que dublaram os desenhos da Hanna-Barbera, AIC São Paulo, Dublação Guanabara, Herbert Richards, Cine Castro, Odil, Fono Brasil, Rio Som, Álamo e TV Cine Som Rio de Janeiro. Porra, versão brasileira Herbert Richards. Cara, eu falava, numa versão brasileira, Odil, Fono Brasil, e ninguém sabia. Olha que loucura, eu falei dos negócios de comandos em ação, eu quando começava a brincar, caraca, vi agora, Blast from the Past, quando eu começava a brincadeira com meus irmãos, eu falava, versão brasileira, Herbert Richard, eu sabia nem o que eu tava fazendo. Ô, Venete, você vai apresentar os desenhos da Hanna-Barbera para sua queridíssima filha? É claro, muito valor. Tom Jerry, começar com o quê? Violência, adoro violência, né? Que é esse negócio de violência? Gisele adora violência. Dá um negócio na mão dela, já sai de bufeteando. Dá um pandeirinho, dá um negocinho. Dá um qualquer... Pá, pá, pá. Se for pra abrir, ela abre. Ela fica na curiosidade, sabe qual é? Tem um ursinho lá, pedófilo da portuguesa. Pedobert. Tá escrito PB. É Pedobert. Nossa. E aí ela abre a maleta e tem um mini urso dentro da maleta que ele sequestrou. E aí ela abre a maleta e adora, né? Acho massa ficar abrindo a maleta 1 milhão de vezes. Aham. Uhum. E ela não liberta o ursinho, ela tranca de volta. Mas se você dá um, sei lá, uma baqueta ou a régua, puta, aí é sarrafo. Aí então, é. Então, de R pra começar é bom, é bom. Pra massificar violência e tudo que tem de errado na vida, cara, Popeye. Popeye, né? Popeye. É. Popeye já começa ali a divisão dos gêneros, né? A Olivia Palito dando mole pros dois. Pois é. E pro Popeye. Os dois se batendo direto. Ela fazia esse jogo. É Maria Marinheiro. É. Ela fazia esse jogo, cara. Ela dava um mole pro Brutus. O clássico é Popeye, Olivia e Brutus, certo? É. Sim. E aí depois veio Dudu. Alice. Veio aquele cachorro maluco. Jeep. Isso é o quê? Isso é espinafre estragado? Sim. Ou o Popeye começou a fumar uma outra erva aí? Porque... Foi na época que o Popeye deixou de comer espinafre e resolveu comer outra erva, né? Ele começou a fumar o espinafre. De tudo que espinafre não tem um décimo das propriedades que se imagina, né? Por dar aquela força pro pai. Nossa vida é mentira. Ele tava usando o espinafre da Jamaica ali. Falar de um desenho da Hanna-Barbera à frente do seu tempo. Por favor, David. Johnny Quest é um desenho completamente à frente do seu tempo. Você... É agora que o Léo vai botar a música do Jota Quest? Não! E o Alexandre ficar feliz? Não! Johnny Quest era um desenho de uma família moderna, certo? Se você olhar o histórico dos desenhos, todos eram esses de, sei lá, bichinho com o corpo humanoide, assim, né? E o Johnny Quest foi um dos primeiros que era, tipo, um desenho de ser humano mesmo. Eu pensei que tava falando que era o primeiro de bichinhas com corpo humanoide. Eu acho que foi o único que saquei a brincadeira do Dave. A família moderna, né, Léo? Não é brincadeira. É uma análise. É sério isso. A análise tava na cara ali que o Race Bannon dava uns pega forte no Dr. Quest. Tava na cara. Será, cara? E olha que legal. Eles, muito antes do casal Brad Pitt e Angelina Jolie, adotaram um filho asiático. Isso, verdade. O Raj. Ah, entendi. Tudo em nome da ciência. Sabe por quê? Olha só, sabe que não justifica assim? Você tem a família Schurman, por exemplo. O cara viaja ao mundo. Mas o pai Schurman não fala assim: querida, eu vou viajar com nossos filhos e meu amigo segurança e você fica em terra. E daqui a alguns anos a gente se vê. Mas o Dr. Quest, Dr. Benton Quest, era esse o discurso dele. Ah. Querida, eu vou dar um rolê com segurança aqui, o George Clooney dos desenhos animados, e a gente daqui a uns anos se vê. E aí o cara viaja o mundo inteiro e luta com pigmeu e com bolha maluca e com aranha e tal. E o cara não pega uma mulher nesse tempo todo. Todo, cara. Mas ele é fiel. Não, olha só, eu sempre entendi. Ele é fiel ao doutor, cara. A esposa, a senhora Quest, pra mim, ela era a presidente da empresa Quest, na minha cabeça. Tava lá tomando conta do negócio e tal. Porque eles são uma família avançada. Ele nunca vai botar a mãe dele na cozinha e dizer que é o lugar dela não é na aventura. Okay. Mas ela tem uma postura importante. A minha questão aqui é o seguinte. O Benton Quest, o pai do Johnny Quest, ok. Que ele é um cara fiel, tudo bem. Mas e o cara, o aventureiro? Eu vou dizer pra você o que ele é. Ele é o quê? É um celibatário? Ele é um homem marcado por um passado traumático. Ah, não. Ele é, teve cara. Um amor, Dave, ele teve um amor. Ah, sim. Mas algo tirou esse amor dele. Agora ele se dedica a essa família aí que adotou ele, entendeu? Tem essa inversão de valores. Eles adotaram o Race. Eu não quero falar sobre House of Cards aqui. Mas já falando sobre House of Cards, tem essa pegada. Eu acho que tem essa pegada. Entendi. Mas Johnny Quest era do caralho, cara. Realmente não. Era frente do tempo. Era aquela coisa poop, né? Independente da opção sexual dos caras, quando eles precisavam, eles davam, mostravam serviço. Essa que é a parada. Eles passavam cara, tempo cara afastado, né? Ele é ninja do judô, né, cara? Era ninja do judô, pode crer. Aliás, Johnny Quest é tão influente que o Johnny, a grafia do meu nome, J2NY, é por causa do Johnny Quest. Oh. É verdade. Sem o H. Sem H. Olha aí. E olha, eu vou te falar, se vocês pegarem pra assistir hoje, salvo, claro, a qualidade da animação e tal, porque a qualidade dos desenhos era legal, mas a animação é datada. As histórias são muito legais ainda, cara. Era meio assustador, né, cara? É, aquela pegada pulp, de novo, a retrociência, né? Tinha uns episódios que eram bem assustadores. Tinha um que era aquele monstro de antimatéria. Caraca, que não vinha parava, fazendo aquele barulho bizarro e comendo tudo que tava no caminho deles. E eles tiveram que jogar tinta pra descobrir o monstro, o que não explica o monstro não comer a tinta. E aí no final eles conseguem derrotar, não lembro como, mas eu lembro que eles desenham sinistro, cara. Eu tava assim, os caras vão morrer. Vão morrer com esse monstro bizarro que parece um polegar com olho. E tinha um outro episódio que eles lutam com os pigmeus. Caraca, sim. E você sabia que eles iam devorar eles. E o do Race Bannon passa aquele Blueberry, sabe qual é? Pra parecer uma entidade e enganar os caras. Era um roteiro um pouco mais rebuscado do que o normal. Sim. né? Muita existia cultura, alguma, cara, coisa extra ali, sabe? É verdade. Muita cultura. O Ben não tinha uma filha, não tinha? Depois, quando o Johnny Quest... Teve um novo Johnny Quest. Adolescente. E aí o Johnny Quest era adolescente, aí arranjaram a menina. A ruivinha. Nessa época que já tinha menina, tinha também aquele golem que era amigo deles, né? E essa parada... Cara, aí fumando espinafre, cara, fumando espinafre. essa época era bizarra, sabe por quê? Se liga, a filha do Race Bannon era a ruiva. Ué, conhece a mulher dele? A ex-mulher dele? O cabelo dele tá branco de velho, ele pode ser ruivo. Não, ele é novo. Ele é novo, né? Ele é platinado. Ele querendo platinado. Dizer o quê? Que o Race Bannon era a mãe? Eu não sei, mas não é estranho. Tudo em nome da ciência, meus amigos. Ruivo é um gênio recessivo. Não, certo? Mas peraí. Olha só, se a mãe é ruiva e ele tem o cabelo branco, eu acho que o branco é mais recessivo do que o ruivo, cara. Mas olha só, o cara não tem cabelo branco, ele se estressou. Ele fez uma aposta com a galera da Porta dos Fundos, eu não sei. O que eu tô falando é o seguinte: o Dr. Quest tinha um filho louro, certo? Sim. E era ruivo. E o cara era ruivo, exatamente. E aí o cara, que não tinha mulher nenhuma e que não era doutor, teve uma filha ruiva. Essa filha deve ser do Dr. Quest. Dave, você é um homem muito perturbado. É pior. Por quê? Porque ele pegava a garota. Quem pegava a garota? O Johnny Quest. Pegava? Pegava. Pegava, não pegava. Isso é realmente... Tá dizendo que pegava? Se tu tá me falando que a Jess Bannon é filha do Dr. Quest, então é irmã, e ele se pegava. Eu não quero nem saber o que, que eles faziam com o bandite, velho. Deus me livre. Ai, e ela devia, no mínimo, odiar o Race Bannon, que é um pai ausente do caralho, né? Não. Passou a vida inteira criando filho dos outros. Passou a vida... Ensinou o moleque a andar de jetpack, de lutar com o monstro, e a filha fez o quê? A filha ficou tava fazendo faculdade. Tu não sabe o que aconteceu, cara. Vai que a mãe fugiu com a filha. Pois é. E fugiu com a todo filha, o desenho... Ele não sabe. Fugiu? Tá. Fugiu do George Clooney dos desenhos animados, cara? Não sei. Talvez o Sr. Quest tenha sido o motivo da separação. Caraca! Chegamos no ponto. Você está passando muito tempo com aquele cientista. I know what's happening, Trace. I know you don't touch me anymore. O Johnny Quest é de 64, mas antes, em 1960, eles começaram essa corrida da televisão em 57, né? Uhum. E em 60 estrearam uma das séries animadas de maior sucesso da história, que foi os Flintstones. Olha aí. Que era considerado um sitcom. Aqui no Brasil, a gente não tinha as risadas. Porque o Flintstone passava no horário nobre com risadas de, sabe, live audience, que nem qualquer sitcom. Tá de sacanagem. Sério? É mesmo? Palmas e o caramba. Em inglês tinha risadas, palmas, essas coisas todas, cara. Oh, Mr. Flintstone, here's your paper. Cut. Did you get your paper, dear? Yeah, and I'm lucky. It only comes... Muito engraçado. Era considerado um desenho sitcom. Ele tem bem a dinâmica, né? O pai, a família ali, o dia a dia. Se você parar pra pensar, nunca tinha visto os Flintstones com essa ótica, mas... era. Ele chegava, querida, cheguei. Era o tipo... Ao Bundy, cara. Vilma! Todo mundo via. Os Flintstones, eles têm uma mitologia genial. Sim. Genial. Até hoje, se você parar pra assistir cada eletro, entre aspas, eletrodinodoméstico, né? É muito bom, muito bom. É muito, cada... Era um desenho bem criativo nesse sentido. É, os carros não terem motor, tem aquele fundo, né, um buraco no chão para as pessoas andarem. Era um carro estúpido fazer ele de pedra, mas... né? As máquinas de escrever, telefone, triturador de lixo. Telefone, é mesmo, tinha um telefone. Era um puto exercício criativo para os caras criarem aquela sociedade da pedra, né, cara? Não, e as máquinas de... Porque eles eram trabalhadores de obra, né? Braçais, né? Pedreiro. Era brontossauros, né? Era brontossauro. Que maneiro isso. É, pode crer. Eu não lembro se tinha televisão. Tinha televisão? Tinha. Mas como é? Eles explicavam como é que eram os bichos ensaiando dentro? Eu não lembro. Eu acho que tinha vela dentro, não tinha? Tinha uma parada vela, assim. Ah, era tipo uma ciência, uma pseudociência ali dentro, então. Legal que quando ele ia subir no trator dele, as escamas das costas do brontossauro viravam uma escada rolante, assim. Pode crer. E teve várias fases, né, também. Teve. A fase deles fumando. Essa fase é fantástica, que é um comercial. Ele é um comercial de TV de cigarro. Com ele. É um comercial extremamente sexista, porque eles estão fumando no jardim enquanto a mulher tá lavando louça. E de tudo errado, né? Eu não sei qual a mensagem que ele passa exatamente, mas eles fumam na Winston e amarradões, sabe? Ah, é muito bom curtir meu cigarro enquanto a minha mulher lava louça. Uma mensagem, é uma mensagem muito errada, sacou? É tudo errado, é tudo errado. E tem tanto episódio, Flintstone, que na época eles eram casados, daí tiveram um filho e os filhos cresceram. Cresceram, tipo, ficaram muito tempo. É verdade, tinha a Pedrita, né? A Pedrita e o Bambam. Sim. E o Bambam era o bebê mais forte do mundo e cresceu um bundão foda, né, cara? Ele era um mutante, o primeiro mutante da história. Por muito tempo, Flintstones foi a série animada com mais episódios da TV. É. Olha mesmo? Aí! É, passou, o Simpsons passou e acho que Scooby-Doo passou também. É, exato. Mas por muito tempo foi o Flintstones. E aí eu tenho uma pergunta. Tenho duas perguntas, na verdade. A primeira é a seguinte. Tinha lá a Vilma e a Betty, né? Quem aqui já fantasiou? Que isso? Caramba, que todo isso, mundo, cara? Já viu, todo, Alexandre, não seja hipócrita, que isso? Todo mundo já viu aquela revista em quadrinhos erótica dos Flintstones. Não, cara, não. Elas têm proporções toda errada, né? Tudo não. Cabeça não. Gigante, cara. Beth, as mulheres Beth, não tem, não. Beth, eu vou te falar, a Beth dá um caldo, cara. A Vilma nem tanto assim, ela é mais fãs. A Beth... Era o mesmo corpo, só trocava a cabeça. Não. Mas isso é interessante. Tu é um cara sem imaginação. Mas será que elas se pegavam? É isso que eu queria saber. Ai, caraca. É porque os maridos delas eram uns idiotas do caralho, uns bêbados idiotas, uns pedreiros. Cara. Os caras eram pedreiros. Elas eram mulheres infelizes, cara. Eram isso mulheres, é e por isso mesmo, elas talvez baixassem a felicidade. Infelizes, é foda. Porra, Aquário. Elas eram mulheres. É aquela sociedade dos anos 50, maluco. A mulher passava o dia inteiro arrumando a casa e fazendo costela gigante pro marido bêbado chegar. Exato, exatamente. Eu penso, será que elas não tinham algum momento de alegria nesse dia? Eles mostravam que elas ficavam telefonando uma pra outra e ficavam fofocando. Será que existia algum eletrodoméstico que ali que eles não mostravam pra gente? Caraca, que absurdo! Caramba! Caramba. Algum filhote de dinossauro cabeçudo, né? Tatuzão, né? O tatuzão. Ele era inclusive um desenho que os adultos, os pais podiam assistir e identificar várias coisas, né? Uma parada que me deixava realmente meio perplexo e que agora vocês falando, eles dormiam em camas separadas. Olha aí. Tava tudo indo pro ferro. Pro analise, Dave. Não, tenho que analisar, a mensagem tá passada. Qual? Eles viviam de fachada? Casais de fachada. Casamento destruído. Então o Fred pegava o Nanico e a... Nanico. Será? Ou eles só não eram católicos. Ah, não, mas eu ia falar que eles não eram católicos, mas eles comemoravam o Natal. Ah, mas todo mundo comemora o Natal, né? Não é só até católico. Quem não sabe quem Jesus é. Antes de Cristo, né? Antes de Cristo. Minha segunda pergunta é a seguinte. Os Jetsons são o futuro dos Flintstones? Sim, né? Foi uma versão, né? Foi uma, deu aquela mudada diversificada. Agora vamos criar uma família futurista. E tinha uma versão intermediária, na verdade, entre os Jetsons e os Flintstones. Os Mussarelas. Opa! Ah, era... Estava na Roma, tipo, na Roma antiga. Eu não sei como é que era em inglês, mas o nome do filho era Joca. Joca. Os Mussarelas estavam na Roma antiga, quer dizer, alguns séculos depois dos Flintstones. Qual era o nome do senhorio, Léo? O senhorio era o senhor Chatos. Chatos. Os nomes eram muito bons também desse Mussarelas, que era tudo no plural, simplesmente, né? E eles tinham um leão, cara, de estimação. Era o Brutus. O Brutus. E tinha o Silvio Santos. Era tudo meio latino. Era tudo com tudo os nomes normais, só que Cláudios, tá ligado? Tudo no plural. A menininha que era inteligente era Precócia. Eu pagaria uma grana pra ter uma empregada robô que nem a Rose. A Rose era demais. Puta merda, cara. Mas ela reclamava também, né? Ela já vem com o chip, né? Pode reclamar. A minha reclame dá um... Puta, se tivesse um robô que limpasse a casa, não desse trabalho, não faltasse. Oh, meu Deus, sou burguês. Ela salvava a vida de todo mundo. Tem um reino e tá reclamando de eu pedir uma empregada robô? Mas eu sou um rei que se mistura com com o povo. Não mistura não que você não comemorou com a equipe do robô. Eu estava abraçando os fãs. Se você perceber, eu lembro que tinha uns episódios que a família ia no carro voador. E aí tinha um fio puxando uma caçamba também com vidro com a Rose. Segregada. Mas ela é um robô, né? Então, ok. Ele é um eletrodoméstico. Será que era porque ela era robô ou porque era empregada? De qualquer maneira, segregada. Ela era puxada fora do carro. É engraçado como esses desenhos, eles têm a visão da época, né? As mulheres não trabalham, nenhuma delas, né? Trabalha em casa, né? A cena de abertura do... Mas ela tem um robô, pra que ela vai ficar em casa? Viva a vida, sabe? Vai trabalhar, sabe? A cena de abertura do desenho, o George na sua nave, né, entregando a família nos lugares, né, fazendo delivery isso, familiar. E dando dinheiro. E nego tirando o dinheiro do cara, né. Uh-huh. A família toda pega dinheiro da carteira dele, esposa, filhos, não sei o que, tipo Al Bundy. Era bem Al Bundy. É, o modelo da família dos anos 70, 60, na verdade. É engraçado como, né, reflete muito essa época. E detalhe, né, tipo, ele ficou na escola, na faculdade, e ela fica no shopping. Isso, ela vai pro shopping, exato. Caraca, cara. É, ela não fazia realmente nada, né. A cidade do Jetson, suas cidade deles, ela ficava no alto daqueles postes, né? E eles voavam de um lugar para o outro e tinham as grandes... Cloud City. Era meio Cloud City, mas eles tinham uma coluna, né? Que ia para baixo até... Não sei. Eles não mostravam a superfície, cara. Fallout. Que tipo de mundo existia na superfície do Jetson? Eu sempre me perguntei, cara. O que aconteceu na superfície? Só ouvir o Nerdcast de RPG, que eles mostram onde que tem na superfície. Né? Eu também... Engraçado. Quando eu era criança, eu não pensava nisso. Mas depois eu fiquei pensando... Caraca, será que eles cagaram a terra? Eu acho que é cagaram a terra toda. Exato. Lá em cima vive a classe média pra cima. Exato. Lá embaixo é a classe trabalhador desgraçado. É, exatamente. Os mutantes nas fábricas. Exato. Olha só, pode ser que os Jetsons e os Flintstones passem na mesma época. Super Amigos! Eu adorava Super Amigos. Adorava. Todo mundo. Já é uma década depois, é de 73, né? Então já é outra estética, né? Então... É, e foi até os anos 80, né? Tem... É, eu acho que assim, já que a Sony liberou o Homem-Aranha pro Avengers, a Hanna-Barbera poderia liberar o Super Gêmeos pro DC. Podia, né, cara? Ou a Hanna-Barbera podia fazer o seu próprio estúdio, que nem a Marvel. Esse filme do Super-Homem Batman é basicamente um Super Amigo, né? Porque tá todo mundo lá, tem o Aquaman. Não é, cara, não é. Não é? Não é. Os super amigos não são só Aquaman, esses heróis manjados. Os mais legais não são esses, exato, né? Exato, o que dá a liga nos super amigos são os heróis toscos, cara. É o chefe Apache, é o Eldorado. Que foram feitos especialmente pro desenho. São, né, super gêmeos, cara. Vulcão Negro. Vulcão Negro. Esses são os heróis maneiros do Super Amigos, cara. Samurai. Isso, cara. Samurai era legal também. Samurai. Puta, que o Glick. Isso é que era maneiro, cara. Porque o Bat, o Super Homem, whatever. Isso, ah, cara. Não. Pera. Super Gêmeos e o Glick, não. Pô, era maneiro, cara. Não era. Nunca foi. Não, é nível cômico, cara. Tu nunca chegou e foi brincar com seus amigos e eu sou o Zan. Super Gêmeos ativar, pera vez. Não, Super Gêmeos dava pra brincar. Você ligava, abriu a torneira, você tinha o poder do cara, era o herói mais acessível. Você com um baldinho na piscina, você era o rei da brincadeira. É um ponto. Eu não sei se eu comentei que no Nerdcast um episódio dos Super Amigos que sempre me marcou, quando o Batman perdeu o seu cinto de utilidade. É verdade. O casal encontrou e tinha um disruptor espaço-temporal numa das cápsulas do Batman. Oh, não! Sei lá, Jimmy e Sandra ativaram o disruptor do espaço-temporal no cinto de Batman. E aí a Liga da Justiça tinha que... Era pra ensinar sobre a responsabilidade tanto do Batman quanto das pessoas não usar as coisas que acham na rua. Mas ele era um cara, porra, super, né? Responsável, carregava um... Disruptor de realidade. Caralho, cinto, na né? Cintura, que pode... né? O nego achando perigoso levar uma granada. Porra! E os vilões também eram bem maneiros, né? Eram maneiríssimos, cara. Os vilões não tinham uma base também, de badágua? Tinha. Mas os vilões, eles não eram inventados, né? Eles eram só aquela mulher grotesca lá, Chitara. Chita. Eu gostava do Miss Split. Mitsuplik. Viu como eu não sei? Isso. Tinha que fazer ele falar o contrário, né? O contrário, né? Super-homem... Blix. O espantalho era bem legal. Solomon Grundy era maneiro. Salomon Grundy. Existe o Salomon Grundy na DC? Sim. Existe. Tem. A Giganta também existe? A Giganta, nossa, cara. Não, a Giganta foi criada pra fazer frente com o Chefe Apache no desenho. E sabe o que que era foda, cara? Cada um do pessoal da Legião do Mal, né? Uh-huh. Era inimigo de um da Liga da Justiça, né? Sim, sim. E às vezes rolava um pau de louco que era todo mundo contra todo mundo, né? Pau de louco. Aí era maneiro, pau pireiro. Mas aí acontece aquilo que toda a revista DC e Marvel acontece, que é os respectivos se encontram na hora da briga. Opa, pera. Ah, tá ali. Aí vai lá brigar, porque se os, né, se o Apocalipse for lutar contra o Batman, não vai dar certo. O Avião Impossível também era... É, o Avião Impossível. O Avião Invisível também era da coisa da Hanna-Barbera. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Quem que foi o filho da puta, né? Que vem na reunião de roteiro e fala: ei, se a Mulher Maravilha tivesse um jato invisível? Não, mas se você parar pra pensar, faz sentido, porque olha só. Como? O Aquaman. O Aquaman é tipo, você não pode levar o Batman, Superman, Mulher Maravilha e não levar o Aquaman. É tipo pacote. Tem que levar o pacote. Aí, o Batman e o Robin tinham um jato próprio. Tinha um jato. Porque ele é o Batman. Super-Homem é voando. Isso, sim. Mas aí eu como Aquaman ia? Não ia ter como. E aí, então vou botar o cara com a mulher, porque ele é gay, ele vai conversando com ela. E aí ele precisa de um jato. E aí, como ela não tem jato nas histórias do quadrinho, a gente faz o jato invisível, que foda-se. Mas a Mulher Maravilha voa, cara. E eu, mas ia ser muito esquisito ela carregar o Aquaman. Ela voa? Ela voa. Ela voa. E o que o Aquaman faria num lugar que não tem água? Não sei. O que que o Aquaman faz em qualquer lugar? Nada. Ele fica se comunicando com os peixes, cara. É o poder mais idiota do mundo. É verdade. Mas o Aquaman, ele só se comunica com os animais do mar, restrito, ou ele se comunica mais com os animais do mar porque ele tá lá? Não, do mar só. É específico? É. Existe um DNA? Tem um episódio do Super Amigos em que eu não sei como que aconteceu, que o Aquaman, ele regride evolucionalmente. Ele involui, né? Ele involui. E aí, ele vira uma orca, uma baleia orca. Nossa! São os nossos antepassados? Não, do Aquaman. Antepassado do Aquaman. Então, o Aquaman é a evolução da orca. A orca no futuro virou Aquaman. E me fala por que que o inimigo do Lanterna Verde era o Sinestro. Ah, mas é. Não, fato. Tudo bem, é uma coisa, mas Sinestro e não Sinistro. É porque o nome dele é Sinestro. Não é o nome, Sinistro. É Sinestro. Por acaso, eu sempre achava que eles estavam falando errado o nome. Não, tô certo. Aliás, tem... Mas não, é Sinistro, porra. É Sinestro. Os Super Gêmeos, eles eram o quê? Eles eram alienígenas. Eles eram alienígenas? É. Isso. Ah, é? Mas tinha uma história? Acho que tinha, né? Mas foda-se, né? Quer dizer que o Super Gêmeos era legal e agora ficou uma merda. Não, eles são legais por si só, eles não precisam de um background. Eu gostava da Jana. Jana, né? Não, como é que é o nome? Zaina. Eu gostava, eu tinha um lance. Eu tava me descobrindo nessa época. E aí, quando eu olhava pra Zaina, eu falava: papai, o que que tá acontecendo? Eu tinha isso com a Adora. Com quem? Adora. A She-Ra. Não é She-Ra. Ela como She-Ra eu achava caído. Eu você achava ela piriguete como She-Ra? Não, eu não eu achava uma senhora. Uma senhora? Mas ela botava mini saia. Aquela mini saia, velho. Ela não era senhora. Mini saia e bota a minha joelho. Parada era com ela na forma de Adora. Que só. Pareceu a senhora com aquele cabelo armado. Não sei explicar. Como você gostava de velhas. Você gosta de mulheres velhas. Não era, não. Errado não era Hanna-Barbera, né? Não era. Não era. Tá queimando. É interessante que os Super Amigos eram sempre dois blocos, né? Aí o primeiro bloco era com todos os heróis. Aí o segundo bloco, que era curtinho, era só com os Super Gêmeos. E de vez em quando aparecia o Batman pra ajudar. Tinha alguns desses, realmente. Mas tinha uns episódios até sinistros, lembra? Que os heróis começam a virar vampiros, lembra? Tinha os episódios que eram sinistros. E tinha os personagens que raramente apareciam, tipo, você falou do Lanterna Verde, tinha o Flash também que raramente aparecia, mas de vez em quando... Não, ele tava lá, mas você não tava vendo. Tinha a Mulher Águia e o Homem Águia. Tinha, esses apareciam volta e meia também. Como é que é o nome? Falcão Negro, não é? Eram fases diferentes, né? Teve a fase em 73, outra em 77, outra em 78, 79, 83. E aí, em cada fase, tinham personagens que entravam e alguns personagens que saíam. Então, como a gente nunca assistiu em ordem, parecia que era todo mundo, mas na verdade não. Porque isso é algo muito importante que a gente tem que dizer, né? Que toda a cronologia do Hanna-Barbera é extremamente zoada no Brasil. Né? Totalmente. Eu lembro pouquíssimo do Lanterna Verde no Super Amigos. E o Vulcão Negro é um personagem negro, né? Tá aí. Sim, tá aí, olha aí. Tinha cota também no Super Amigos, né? Não, é sério, porque tinha o mexicano, tinha o índio. O dourado, né? Tinha o japonês. Tinha cota ou eles estavam fazendo um novo Village People, né, cara? Teve uma época que eu usava a camisa do Super-Homem, né? E um amigo meu viu que tava dando certo e comprou também. Aí saía eu e ele de Gabriel Homem, só que o cara, evidentemente, era muito feio e era o bizarro, né? É só um detalhe aqui que eu me dei conta agora. O Black Vulcan é o único que o nome do herói dele é de acordo com a etnia, né? E aí ia ser maneiro se o Super-Homem se chamasse Super Caucasiano. Então, mas por que não Vulcão Vermelho? Vamos lá, faz muito mais sentido. Vulcão Laranja, né? Palava, sei lá, não. Não dá, por que não é. Vulcão só? Vulcão. Vulcão. Porra, né? Vejam, é o Vulcão. Não, né? Sacanagem. Podia ser Kilimanjaro, né, cara? Pronto, bota um nome. Krakatoa, Krakatoa. Krakatoa, porra. Não, mas sei. Ele é. Krakatoa não é na África, ele é afrodescendente. Ah, ok. Tem que regionalizar, tem que ter geotag. Kilimanjaro, sacanagem. Kilimanjaro. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Ô, Scooby, cadê você, cadê meu filho? Você, caraca, que fantástica essa dublagem, cara. É fantástico. Scooby-Doo, cadê você, homem? Eu nunca gostei de Scooby-Doo, cara. Não gostava? Sabe o que eu queria assistir? Eu queria assistir um episódio crossover, onde a galera do Scooby-Doo fosse com aquela van da maconha pra onde eles sempre vão, e aí eles parassem no Crystal Lake e o Jason matasse todo mundo, cara. É o que eu queria. Queria, meu irmão, porque eu achava um saco o Scooby-Doo. Mas não ia rolar daí. Eles iam desmascarar o Jason. Porque pro Jason matar algum adolescente, eles têm que estar transando. Mas peraí. A Velma dava uns pega na Daphne. Dava. Caramba, vocês têm uma fixação lésbica inacreditável. O desenho fazia isso com a gente, cara. Não, vocês estão malucos. É, essa parada que a gente não se ligava quando era pequeno, essa parada aí da Mystery Machine ser a van o combo da queimação... É totalmente verdade, cara. É totalmente... Melhor nome que eu já ouvi. Não, mas peraí. Só o Salsicha que tinha pinta ali, né? Meu amigo, maconheiro, ele era o hardcore. Ele é o cara que vai pra Amsterdã nas férias. Sabe? Que isso, cara? Por que isso? A Daphne tem dinheiro e ela puxava uma carreirinha de cocaína, que a gente sabe. O Scooby-Doo tava sempre com fome, ou seja... Peraí, rapidão. Só pra organizar, a Daphne era a ruiva? Era ruiva. Era inteligente. Não, a Velma era inteligente. A Velma é inteligente. Daphne é a patricinha. Era gostosinha. Olha o Léo. Pode ser que quem fumava era só o Salsicha. Não, mas ele ficava também uma marota naquela máquina. Porque ele tava com muita fome sempre. Não é fome, aquilo é larica. O Salsicha usava aquela máscara de gás com tubo na frente, sacou? Bong louco, industrial, é. Bong. E Tucano, não tem aquela teoria de que só ele que ouve o Scooby-Doo? Isso, não, só ele que conversa, né? Ele conversa com o Scooby-Doo. Os outros não falam com o Scooby-Doo. Não falam? Agora eu não tô lembrando, é sério isso? Não, acho que falam. Todo mundo fala com o Scooby-Doo. Não, acho que eles falam, mas falam tipo a sogra maluca que fala com o cachorro, sabe? Tipo, tá legal a comidinha, tá. Muito bom, Scooby, né? É. Não sei o quê. Aí o não vai. Aí dá a comida, o biscoito Scooby pro Scooby. Mas o Salsicha, ele troca, ele interage. Ele desenvolve. É, ele desenvolve. Agora, fechou o combão ali, fechou o vidro, acendeu o bong, meu amigo. Tá todo mundo louco, brother. Como é que é o nome da Kombi? Combão da queimação. Como é que o... Combão da queimação. Aí o cara chegava na cidade vendo o fantasma, contando história. Puta que pariu, eu odiava essa merda, cara, odiava. Tem uma parada aqui assim, por que que eles tinham medo dos fantasmas se eles já tinham? Eles tinham medo de fantasma com flagrante daqueles, né, cara? Aquela Kombi. O cara chegando lá na polícia, com o cara é do fantasma, seu louco. Show, o Salsicha, meu irmão, chorando sangue, brother. Aquela olho de japonês, seu guarda. Porra, cara. certeza que aquele biscoito Scooby era Space Cake. Mas fala aí, eles tomavam susto sempre com os assassinos, né? Não, eles sabiam que não era fantasma, porque desmascararam 180 fantasmas antes do... Eles sempre achavam que era fantasma. Que porra, vai que é, vai que é. Mas teve uma época que foi, né? Teve que abrir um baú e o baú foi os fantasmas. Mas era os desenhos, era só o Scooby, o Salsicha e o Scooby-Loo. Exato. Aí os fantasmas eram de verdade. Scooby-Loo era um cachorro merda precoce, cara. Chato, né? Chato pra caralho. Ele era tipo Corey Feldman, né? Aquela coisinha irritante, que você não sabe se é adulto, se é criança. Não era a fase legal. A fase do Ruivo Herring é aquela que também era eles criancinhas? Esse era outro desenho, né? O pequeno Scooby-Doo, que eu achava muito melhor do que o Scooby-Doo normal, porque era mais engraçado. Isso eu até gostava. É. Porque tinha o Ruivo Herring, era um personagem divertido. E sempre culpava, né? Era isso? Foi o Fred. O Fred sempre fala, foi o Ruivo Herring? O Fred era mais imbecil ainda do que no desenho original. Na verdade, no desenho original, ele não era imbecil. Não era, né? Talvez por isso. Ele era inteligente. O Fred usava um lencinho no pescoço. E por isso não pegava a Daphne nem fuder. Eu acho que eles tinham características mais extrapoladas, né? Tipo, a Velma era muito mais nerd, usava aquela lupa gigante pra ver as coisas. A Daphne era muito mais nariz empinado, o Fred era um idiota. E o Salsicha não tinha mais pra onde extrapolar. Eu lembro do episódio que o culpado era o Ruivo Herring, mas o Fred não descobriu. Vocês lembram que existia um Scooby-Doo genérico, safado, que era o Goober? Usava um chapéuzinho, o Wally, e ficava invisível. Passava na ABC. Quer dizer, a ABC chegou pra Hanna-Barbera e falou, eu quero um Scooby-Doo diferente. É isso? É um cachorro verde? É um cachorro verde com cara de mongoloide. É verdade, eu tô vendo aqui. Ele era um fantasma, né? Eu não sei se ele era um fantasma, eu sei que o lance era que quando ele se assustava, ele ficava invisível. E aí só sobrava o gorro e a coleira. Só era... Goober and the Ghost Chasers. E aqui era Goober e os Casos Fantasmas. Isso, mas que era um Scooby-Doo genérico no final. Sim. Era a mesma coisa. Um Scooby-Doo sem maconha. Mas era Hanna-Barbera também? Era Hanna-Barbera. É isso mesmo. É de 73. Eles faziam cópias dos próprios programas para as outras emissoras. Mas olha, uma cópia mais honesta é o próprio Tubarão, né? Tinha essa mesma dinâmica aí. O Léo falou em fases, o Scooby-Doo gerou aquela fase de fazer garotos virando detetives, né? Então tem esse do cachorro, tem o Juice and the Pussycats, tem o Tubarão também. Caraca, o Tubarão era muito bom. Não tem respeito. Então, não tem mais respeito. Outro desenho desse de turminha detetive era aquele As Panterinhas, que tinha o Capitão Caverna. Capitão Caverna e As Panterinhas. Isso era da categoria de desenhos de banda? Não, era da categoria de detetives, As Panteras. Mas elas não tinham uma hora que elas tocavam? Elas tinham um furgão da maconha, e eles levavam a caverna do Capitão Caverna em cima. Se me lembro bem, elas descobriram o Capitão num bloco de gelo congelado. Como você descobre isso se você não mata? Como você vê um monstro bizarro com tacape e capa e você não mata ele? Olha como as ideias se repetem, né? Tem o Capitão Caverna, que é o clássico, mas na Corrida Maluca tinha os Irmãos Rocha. Isso, pode crer. E eram dois Capitões Caverna se batendo. Capitão Caverna era Capitão Caverna e Caverninha. É, teve a fase do Caverninha também. É, o Capitão Caverna, então, ele era auxiliado por essas três moças, é isso? Ele que auxiliava. Ele auxiliava. Ao contrário. Ele que auxiliava. As Panterinhas entrou no sucesso da série de TV As Panteras, que eram as detetives. Aquela série dos anos 70. Então elas eram as detetives. Elas acharam o Capitão Caverna e aí virou a galhofa de ter um homem das cavernas ajudando. Aí. A vantagem de que tinha os mesmos utensílios dos Flintstones que ele tirava de dentro dele mesmo. Veio de lá. Obviamente ele veio dos Flintstones. Depósito infinito de utensílios mágicos. Inclusive tem uma fase dos Flintstones que ele aparece. Aparece, tem. tem um crossover. As Panterinhas tinham até o Charlie, né? Tinha. Tinha o Charlie? É, tinha. Ah, é? E passava as missões pra ela através do intercomunicador. Caraca. Quem teve essa ideia, né? Olhou pras Panterinhas e falou assim, e se a gente botasse um homem da caverna com ela? Então, qual é o Charlie? Que conexão é essa, entendeu? Cai um ovo no chão, a criança grita lá fora, e o cara fala, Capitão Caverna e as Panteras. Alguma coisa assim? É o espinafre. Tinha outro Scooby-Doo genérico. Que era uma mistura de Scooby-Doo com outro safado lá, o Cachorro Invisível. Que era o Fantasminha. O Fantasminha legal. É, que era um cara da época da independência dos Estados Unidos. Isso, tinha um gato também da época da independência. Isso, fantasma, fantasmas brancos. Como é que é o nome? Fantasminha. Fantasminha legal ou The Funky Phantom. Olha aí, Fantasminha legal. Não lembro nada. Tinha um cachorro bulldog. Tinha o Elmo. Tinha dois caras, uma menina, e tinha o Fantasminha que ajudava eles a descobrir os... Mesma parada do Scooby-Doo, mesma parada. O do lobisomem também era Hanna-Barbera? Não. Não era. Bicudo é outra parada. Bicudo é da Hanna-Barbera, não, velho. Não é. Outro estúdio, não é Hanna-Barbera, não. Não é do lobisomem? O Bicudo não é. Vou pegar o gordinho. Gordinho. Não. É outro estúdio. Cadê o gordinho? Eu fiquei chocado de saber que a Corrida Maluca só teve 34 episódios. Sim. Isso. É. Foram 34 corridas, praticamente uma temporada. É, e o box são três DVDs só. Duas temporadas. Que cara, que eu assisti essa merda, essa Corrida Maluca, não é, nunca nada acontecia, né? A única coisa é que cada episódio um diferente ganhava. Então, mas, era muito maneiro. Mas a corrida era sempre a mesma coisa. Era o Dick Vigarista, né? Eu vou, não sei o que lá, não sei o que lá. E no final ele se fudia. E aí aquela quadrilha de morte ajudando a Penelo. É igual sempre. O Dick Vigarista, se ele não fizesse nada, ele ganharia todas as corridas. Porque ele tá sempre na frente. É isso que eu sempre achei. Ele tinha o melhor carro, era o melhor piloto. Exato. Tinha o melhor carro. Ele conseguia se adiantar os caras pra fazer as armadilhas. É, exato. Ele ficava na frente, cara. Perdia tempo pra fazer essa merda. Idiota. Os personagens eram muito bons, cara. Os carros também. Tinha o cupê mal-assombrado. Exatamente. Da dupla sinistra. Tinha um dragão dentro, né? Peter Perfeito. Lembra do Peter Perfeito? Peter Perfeito. Penélope Charmosa. Barão Vermelho. Rufus e Lenhador e Dentes de Serra. Eles estavam correndo atrás do pombo, né? Peguem o pombo! Não, esse é outro desenho. Ah, é o voador. Pegue o pombo era spin-off da Corrida Maluca que tinha isso. O Dick Vigarista. Era o Falsão e o Trambique. Que se transformavam em Capitão Guapo. Para. Isso é corrida espacial, não é corrida maluca. É, mas então, a gente não tá falando disso? Pô, isso que eu tô confundindo tudo aqui, então. Pera aí. A corrida no chão era o Dick Vigarista e o Muttley. Isso. Quadrilha de morte. A Esquadrilha Abutre. Vamos organizar. Olha só. Muita calma nessa hora. Na corrida maluca. Walk Races. Você tinha Peter Perfeito. Rufus Lenhador, Carro Tanque do Sargento Bombada, Carro da Quadrilha de Morte, tinha o Professor Aéreo, Penélope Charmosa, Irmãos Rocha, Cupê Mal Assombrado, Barão Vermelho e Tio Tomás. Ok, isso aí. Isso era o Redneck. Além disso, tinha a Máquina do Mal do Dick Vigarista e o Muttley. Esses eram os carros da Corrida Maluca. Exato. Isso. Agora, da Corrida Espacial, Space Race, que era muito melhor, a Corrida Espacial era muito melhor do que a Corrida Maluca. Por quê? Ela tinha o Tutubarão, a galera do Garimpo, Pato Quack, que era fantástico. Com Dom Pichote. E o Dom Pichote. Você tinha o Zé Colmeia e o Arrepio, que era fenomenal. Lembra? Esse Arrepio que era um freak. Ele perdia o controle. Zé Colmeia! Ele é mal, cara. E aí você tinha o Capitão Guapo e o Branquinho, que era, na verdade, o Falsão e o Trambique, que se transformavam pra... E nunca conseguiu ganhar porra nenhuma também. Mas era muito melhor. Os personagens eram muito melhores, cara. E aí você tinha o spin-off, que era um spin-off do Dick Vigarista com o Muttley, que mantiveram os mesmos personagens, na Esquadrilha Abutre, que era o Pegue o Pombo. Isso. Tá. Aí você... Aí sim. Aí você tinha o Pegue o Pombo, que era o Pombo Correio, levando, né, sempre levando uma mensagem e tal. E aí você tinha, era a turma do Dick Vigarista. Então tinha um avião pro Dick Vigarista, um avião pro Muttley. Você tinha o Dizzy, que era... Na verdade você tinha os dois, que um fazia blá, blá, blá, bu, bli, ah, bu. O que ele disse? Ele disse que o pombo vem vindo. Pombo. Esse desenho chamava Esquadrilha Abutre. Esquadrilha Abutre, exatamente. Não, e o roteiro é mais complexo, que esse desenho se passava na Primeira Guerra Mundial e o Pombo era que transmitia as mensagens entre os aliados. E era nesse que o Mutley queria medalha, medalha, medalha, medalha. Isso. Quando eles estavam caindo, que o Pombo sempre derrubava os aviões. Como, né? Aí o Mutley tinha paraquedas e o Dick Vigar disse, me salve, Mutley! Medalha, medalha, medalha. Aí tinha que paraquedas medalha, ou o rabo que ficava girando. Isso, é verdade. Vocês lembram de Shazam? Sim, Shazam. O gênio. Tinha um desenho do Shazam. Era a duplinha de irmãozinho, de sei lá o que eles eram, Shazam, namoradinho. Shazam, escrito errado ainda. Eles juntam um anel e o Shazam. Era tipo super gêmeos que traziam um gênio. Traziam um djinn. É verdade, é. E o gênio deu pra eles um camelo alado. Nossa. Qual é o nome do camelo? Kabubi. Kabubi. Caraca. Mas era, até que a mitologia era interessante, né? O negócio do anel, né? Eles tinham que unir, assim, os dois anéis, formavam um símbolozinho, aí ele aparecia. E qualquer pessoa que tenha assistido o Mestre dos Desejos sabe que não se deve confiar em gênios. Mas verdade. Esse gênio era sangue bom. Era CB. Ele... CB. Olha só, a gente não falou desses personagens que tinham exatamente essa questão de se transformarem e ficarem mais fortes, né? Uhum. Quando faziam alguma coisa, né? Tinha o Sansão e Golias. Isso, o cachorro virava um leão. Exatamente, o cachorro virava um leão. Tinha o Mike Thor. Mike Thor, cara, era sensacional. Era Mike ou Mighty? Mighty. Era Mighty Thor, mas falava Mike Thor. A gente falava, as crianças falavam Mike Thor. Era Mike Thor, Mike Thor. Era Mighty Mike Thor. É o cara da clava, né? Ele era clava. Isso, que tinha uns chifres assim, uma capa verde. Esse é super cult, cara. Isso, ele dividia o tempo com o desenho do Moby Dick. Exatamente. Caraca, Moby Dick, cara. Que crianças são essas que vivem no fundo do mar pra sempre, cara? Moby Dick era a história da baleia, Moby Dick, que escapou do pescador lá. E dois moleques de escafandro. Dois molequinhos de escafandro e uma foca que chamava Scoop. É. E eles ficavam, sei lá, solucionando problemas do mundo pelos oceanos, sabe? Mas aí se passa depois do Capitão Ahab, ele já apodreceu amarrado nela, como é que é? O Moby Dick deu jeito nele. E... Se arrastou no fundo do mar, assim, tirou ele. Que nem uma espinha velha. E aí descolou das crianças e falou, agora é outra parada. Caramba, Moby Dick. Tá bom. Desenho de tudo, cara. Impressionante, né, cara? Completamente tudo, cara. Ainda na linha dos animais antropomorfizados, temos o Kung Fu Cão, que eu adorava. Hong Kong Fu. Hong Kong Fu. É, Kung Fu Cão era como eu falava, tá? Ah, com o Hong Kong Fu, pelo amor de Deus, o melhor desenho da Hanna-Barbera de todos os tempos. Não. Hong Kong Fu? Não. Pô, era muito bom. Não era o melhor desenho de todos os tempos, né? Ah, era muito engraçado. Ele era faxineiro, não é isso, Léo? Era o Perry. Tinha aquela telefonista, a Rosemary, falava, Perry! Aquela voz esganiçada. E ele não resolvia nada, né? Quem resolvia era o gato, que era o China. Era o China, era o gato que resolvia tudo. Ele não conseguia nem sair do armário na hora de se vestir, que o gato tinha que bater lá pra destravar a porta pra ele poder sair. Ele tinha uma dinâmica bem Besouro Verde por conta disso, né? Quem resolvia os problemas era o assistente e a coisa toda oriental do Kung Fu e tal. Verdade. Poxa, né? Eu achava do caralho, não só pela arte marcial, mas por ele ser um imbecil. E... arte marcial que ele não lutava nada, né? Fazia um Arlie. Ele achava, né? Ele sempre errava a voadora. Sempre. Passava direto pelo cara. Mas nessa dos bichos, gente, tinha vários. Tinha João Grandão, tinha Maguila Gorila. João Grandão. João Grandão, muito bom. Ele é o nosso problema, João Grandão. O que o João Grandão era? Ele era um gorila gigante. E vestido de verde. Era um gorila gigante da Mangueira, cara. Espirro. Que ficava em cima da van, porque ele não cabia dentro, né? Isso. O cachorrinho dirigia, ele ficava. O legal é que pra van andar, o João Grandão pegava a van que nem se fosse um carrinho de fricção, jogava o carrinho pra frente, subia, pulava em cima, o carrinho ia embora. Assim. Tinha vários, desse assim tinha vários. Tinha Lula Lelé, lembra do Lula Lelé? Lula Lelé. Agora, pera. Lula Lelé. E era um polvo. Verdade. Pior de tudo, o cara do parque aquático lá, que cuidava dele, como ele chamava o Lula Lelé? Não lembro. Polvorosa. Não tem nada a ver com nada. Adaptação livre, né? Em inglês o nome era Squiddy Diddy. E era um octopus. É. Squiddy Diddy. E tinha o Peter Potamus e Tico Mico, lembra? Nossa, Peter Potamus. O hipopótamo e seu balão que viajava no tempo. Ah, é verdade. Ele era meio Jack Hanna, assim, os animais, né? Isso, seu amigo macaquinho. O balão virava 360, entrava numa espiral temporal e ele viajava no tempo pra... Normal. Agora, o Maguilo Gorila era muito maluco, né? Porque era um cara que tinha uma loja de uma pet shop. Sr. Peeble. E ele vendia um gorila. Exatamente. Caralho mesmo, que mundo é esse? Vendia cinzeiro de mão também de gorila? Que lugar era esse? Cara, se meu pai teve um macaco de estimação nos anos 80, tá valendo, né? Meu pai teve uma jaguatirica, cara. Eita, isso. Eu acho ok, tudo bem, tem uma jaguatirica. Mas você sabe a força de um gorila? A força de 10 homens. E aí ficava aquele gorila na vitrine da Pet Shop, cara. Era muito surreal. E o gorila de chapeuzinho coco, gravaleta de borbotinha, né? Tinha uma bengalinha. E o suspensório, E ficava ali, ei, senhor Peebles. O mais bizarro é nós temos um campeão de boxe que adotou o nome de Maguila, né, cara? Exato. É, porque era o apelido que deram pra ele na obra. É sério, ele fala isso. É o Maguila. É um prazer estar aqui no Jovem Nerd. Eu agradecer. Tem dois Maguila hoje aqui. Mas, ó, isso são palavras do Maguila, que ele levava muita banana pra comer na hora do almoço. Uhum. E aí os caras chamaram ele de Maguila Gorila. E aí ficou, maluco. Era a associação que o nego fez, realmente. Na época era sucesso e tal, isso aqui, e ele adotou. Você lembra também do Olho Vivo e do Faro Fino? Mas com certeza, o melhor detetive... fracassado do planeta. Eu vivo, era o ratinho, né? Era o rato e o gato. E o gato era Farfino. O detetive. Caralho, olho vivo, olho vivo, você é meu herói. Olho vivo, eu gosto muito de você. Sim, né? Outro detetive também era o Rabugento, né? Todo mundo confunde o Rabugento e o Mutley. São Pessoas diferentes. Eu não entendo isso. Mas eles são bem diferentes. Um tem a orelha caída, o outro tem a orelha redondinha pra cima. Rabugento é o Mutley, não é? Não, então, a gente se confunde. O Rabugento usava um sobretudo laranja. Isso. É ele que é azul, muito azul. Parecido, é muito parecido. Então, só gente, é a mesma raça. Só mudava não, cor. Não é. Não, é muito parecido. Mas ele não tinha a mesma risada também? Essa risada? É, tinha. Não sei fazer risada, mas eu levanto. Igualzinho. O Droopy era da Hanna-Barbera? Acho que também era Hanna-Barbera. Era. Droopy era também. O Droopy era assustador, cara. O Droopy era muito freaky, né, cara? Ele sumia, assim. Ele era o Jason dos desenhos animados. Ele vinha devagarinho, pum, aparecia, Droopy. E aí tem um episódio que explica o fenômeno Droopy. Era sempre isso, né? Você tenta... O gato, sei lá quem era que tentava fugir do Droopy, né? Tentar fazer alguma malandragem. E aí o Droopy sempre chegava lá. O cara abriu o armário, tava o Droopy. Abriu a gaveta, tava o Droopy. Aí, com aquela cara dele de... E aí no final de um dos desenhos, ele abre... Ele é preso e quando ele olha, tem, sei lá, 300 Droopys. Então, uma família gigante de Droopys. Por isso que ele se teleportava dessa forma. Tinha um desenho que eu gostava pra caramba de desses bichos bípedes, que era o Lip o Leão. Lip, melhor sidekick de todos. Eu já trabalhei com a Hiena Hard. Hard, todo mundo conhece um Hard, vai. Oh, dia, oh, azar. Todo mundo conhece. Pare com isso, Hard, não seja tão pessimista. Nossa. E aí vem aquela Hiena, oh, dia, muito bom, cara. Ah, certo. Eu vou lançar um aqui que eu duvido que alguém se lembre. A minha alegria... No final de semana, era voltar da praia, eu ia surfar de prancha de isopor. Olha aí, um rebelde. Voltava da praia pra ver Trapalhão. Caraca. Trapalhão. Caralho, Trapalhão era muito bom. É um leão muito malandro, de jaqueta de couro, puta, né, camiseta e... Ah, ele é Greaser. Tinha uma cabeleira, isso. Aí ele tinha uma cheerleader, que era uma leoa, e tinha a patotinha dele. Um gorila mongol gigante, que era o jogador de futebol americano, uma hipopótama de óculos, e um jacaré, cara, um crocodilo, um alligator com um balde na cabeça, cara. Caramba, esse realmente é bem obscuro. O Afonso falou na abertura, mas a gente esqueceu de falar do urso do cabelo duro, que era muito legal também, né, cara? Dorgas. É Dorgas. Muito louco. Cara, era muito louco. Se você abrir a imagem aí. O urso Black Power. Tinha aquele coletão, né? De colete. Coletivo, coletivo. Ele parece um inimigo do Final Fight, cara. O coletinho, ele tinha uma lordose assim pra trás, tinha, né? Tinha. O urso do cabelo. Eles eram muito loucos, cara. Ele era muito hippie. Porque ele também usava lencinho no pescoço. Usava e lencinho. Isso, todo mundo. Muito, muito perigosa. Mas tinha, era uma barbearia que eles ficavam, isso? Não. Eles tinham uma caverna. Só que dentro da caverna, você virando uma passagem secreta, tinha todo um ambiente, assim, uma sala com televisão, com tudo. Mas que o cara do parque, né, do zoológico, não sabia. Era tudo escondido. E eles não podiam sair do zoológico. Mas quando eles tinham que fazer alguma coisa fora, eles tinham uma motocicleta invisível também. Aí, mesmo, se ligou, né? o caralho, o nome do urso do cabelo duro não era urso do cabelo duro. O nome dele era Shampoo. Mas, né? Era o condicionador, aí seria lisinho, né? Era o Shampoo, o Bubi e o Janjão. Era a patota do urso do cabelo duro. Mas o título em inglês como é que é? Hair Bear. O título completo é Help, It's the Hair Bear Bunch. É a galerinha. É a turminha do urso do cabelo duro. Cabeludo. Cabeludo. Bicho cabeludo. Eles eram muito da ganja, velho. A gente não pode deixar de falar da Formiga Atômica. A Triônica Formiga Atômica. A Formiga Atômica era a Hanna-Barbera? Era. Olha. Eu já fui numa festa fantasia vestido de Formiga Atômica. Sensacional. Você cara. É um cara que sempre surpreende. Eu vou te conhecer há 100 anos. E sei que você vai ter uma história que vai me surpreender. Tucano, descreva. Não. Uma camisa laranja, uma bermuda azul, capacete branco com anteninhas. Minhas anteninhas estão detectando. E era engraçado que tipo, ele apanhava, aí ele ia pra academia, malhava e depois voltava pra bater no cara. Eu botei um A na camisa laranja. Isso é o mínimo que eu esperava. Pois é. Outro que é um clássico que a gente não pode deixar de falar, nesse programa que a gente só fala, a gente não pode deixar de falar, é o Pepe Legal. Pepe Legal. Ei, Babalu! Ei, Pepe Legal, eu acho que... Aqui você não acha nada, aqui quem acha sou eu. E não se esqueça disso. Ele tinha sua contraparte, né, do Zorro lá. Tinha o El Cabongo. Que era maravilhoso. Ele surgia do nada voando e pum, Cabongo. É outro exemplo também de um cara que não resolvia nada, que era o Babalu que resolvia tudo pra ele, né? E ele ficava com a fama depois, né? Dessa turminha aí que dividia os espaços na TV, tinha o Coelho Ricochete também, né? Xerife Bim Bim Bim Bim Bim Bim. É engraçado porque o Pepe Legal, o Cabongo, ele tinha uma fábrica de violão. Ah, é? Todo episódio ele destruía pelo menos um, cara. Era a arma dele, na verdade. Era a arma. E é engraçado porque o nome do desenho, né, no Brasil virou Pepe Legal, mas em inglês é Quick Draw McGraw. Quick Draw McGraw. É porque ele saca rápido o violão pra dar uma violãozada? Eu acho que é, porque era um cowboy, né? Não, ele tinha revólver. Ele andava de cavalo? Não, ele era um cavalo que andava em pé. Ele era um cavalo. Não, eu sei, mas ele era um cavalo que andava de cavalo? Não, sim, não. É um absurdo, né, cara? Era um cavalo que andava nas duas patas traseiras. Exato, já viu uma pessoa andando em cima de outra? Já viu um cavalo... Dedilhando um violão? Dedilhando. E é legal que ele era um cavalo e o Babalu era um jeguinho, né? Mexicano, né? Um jeguinho. Dando aquela espetada ali no México, né, cara? Aqueles burrico, né? Burrico mexicano, né? Que sacanagem, cara. Não, mas o Pepe Legal também era mexicano. Ele tinha o sotaque. Não, não, aqui no Brasil. Mas nos Estados Unidos o nome dele era McGraw, cara. Não era Pepe Legal. Aqui o nego já jogou pro universitário ali, pro sertanejo, sabe? Era tem a dinâmica do Velho Oeste americano, né? O amigo mexicano e... Ah, e o mais legal era o seguinte, que ele tinha um bicho de estimação, que era o cachorro, o rafeiro. Sim. Olha aí. Ele jogava aqueles biscoitos e ele fazia assim... aí ele subia... descia flutuando assim, que nem uma pluma, e ele ia lá e resolvia também, descobria onde é que tava o bandido e tal. Era tipo uma versão dos biscoitos do Scooby, né? E não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Nessa temática de cowboy, de Velho Oeste, tinha um desenho que eu odiava a estética dele, que era Polícia Desmontada. Ah, era bom, cara. Não, cara, eu odiava aquele xerife engomadinho de chapéu branco, o baixinho com chapéu gigante, o altão com chapéu... Puta, cara, eu odiava esse caras. Ah, assim, também não era com a minha cara, não. Xerife Chorão, Valentino e Vareta. Olha que turma. Era muito bom. É, então, tinha aquele que só chorava, né? Era o grandão, fortão, chorava. O mongol gigante, Chorão. É. Ele faz parte, esse desenho, faz parte do show da Ursuate. Lembra do Ursuate? Lembro. Ursuate. O veículo deles era um carro de lixo, de né? De lixo, isso, pode crer. Era, e o nome era Carro de Perfume. Smurfs era um desenho com a estética de animação muito diferente do que a Hanna-Barbera. Mais gordinho. Sabe por quê? Porque não é da Hanna-Barbera. Não? O desenho animado é da Hanna-Barbera. Foram eles que produziram. O desenho é aquele, o Derzo, né? Desenho, não, o Derzo é do Asterix. É do Peio. Peio. E é belga. E se você for em Bruxelas, em vários lugares você vai ver os Smurfs pela cidade. Olha. Só você tomar um chazinho especial. Depende do que você vai fazer em Bruxelas, né? Não, tô falando nas lojas mesmo, tá? É um orgulho belga. É verdade. E entendi, é que foi produzido pelo mesmo estúdio, mas claramente a estética foi adaptada dos livros do ilustrado lá do cara, não é verdade? E é uma parada muito mais recente, né? Os Smurfs são de 81. Sim. A Hanna-Barbera produziu o desenho animado, na verdade, né? Então, o estúdio da Hanna-Barbera produziu o desenho animado, mas não são criações do Hanna-Barbera, esse belga. Tem aquela lenda que fala que cada Smurf principal é um pecado. Procede isso? Eita! Isso. Vamos descobrir isso agora. Temos o Joca. Não sei que pecado é esse. Eu descobri recentemente que o Joca é uma tradução meio idiota do Smurf Joker. Joker? Nossa. É? Eu sou o Joker. Ele chegava sempre com um presente, falava, eu tenho uma surpresinha pra você. Aí abria, explodia o presente, né? E ele... Caraca, tá de sacanagem, ler o você Joker. Você não descobriu recentemente, não. Faz alguns anos que você já falou isso no Nerdcast. Recentemente, de acordo com... Eu tenho 40 anos. Pela minha idade, é recente. Há 5, 6 anos atrás, é recente. Tá, o Papai Smurf é qual pecado, Johnny? Eu não sei. Não vou por isso, não ele tem é isso. Cara. Ele é o Kevin Spacey, não? É porque os nomes são relacionados à personalidade, né? Mas tem o habilidoso. O habilidoso, por exemplo, não é um... O gênio é um pecado, não é? Não, o gênio é um pecado, cara. O pecado dele é ser chato. Mas tem o harmonia. Tem o que é harmonia, não é pecado? Tem o cara que come pra caramba. Tem o ranzinza. Sim. Tem o que olha no espelho toda hora. Tem o robusto. O vaidoso. O vaidoso, segundo a teoria do Dave, é aquele que ajudava a Smurfette no ofício. Né? Ele era amigo da Smurfette. Então, eu quero jogar a dúvida aqui. Lá vem. Tá falando de Smurfs. 300 mil Smurfs. É, tem muito Smurfs. Não, são 100. Porque eles tinham a dança dos 100 Smurfs. Caraca, mas é muito Smurfs. Cara. Ok, então 99 Smurfs. Caraca, o Tucano é mestre na mitologia dos Smurfs, né? O Tucano é a memória desse cara. É. Está se desenhando um gangbang azul aí que eu tô vendo. Não, o que eu quero entender é o seguinte. 99 Smurfs, acredito eu, que do sexo masculino. É, o vaidoso é mais... O sexo é masculino. É. O gênero, sim. E uma Smurfette. Sim. E o nome e o cabelo sugere... Eu acho que eu vou te chocar que era te fêmea. Falar. Então, a minha dúvida é a seguinte. A Smurfette é uma fêmea ou ela é um transexo? Nenhum dos dois. Ela foi criada pelo Gargamel. Para atrair os Smurfs para uma armadilha. É isso aí. Exatamente. Ela é Mas olha aí. Ela é uma armadilha. Nessa história, já a lógica persiste. Porque se eles são atraídos por um semelhante que apresenta os traços do gênero que a gente entende como feminino, quer dizer que eles precisam de um sexo oposto pra se reproduzir. Mas vai ver que é que nem as entre-esposas, cara. Eles perderam. Não tem mais... Então, a parada é, não entre na vila dos Smurfs sem bater. Tem um negócio também, a teoria de que é uma sociedade comunista, né? Tem comunista? Aquela coisa, alusão ao comunismo. Mas até não é comunista, é mais pra anarquista. Pra convencer as crianças de que é um modelo social bacana, né? Tinha essa... Boa. Falhou miseravelmente! tinha também a coisa de que o Gargamel talvez fosse um louco que vivia na floresta tomando chá de cogumelo. Isso, e via os ele bichos. E o salsicha, né? O Gargamel pode ser um salsicha velho. Já parava pra pensar nisso? Escu morreu, ele esculou um gato e passou da erva pro cogumelo. Puff se passa no, no, na era medieval. Sim. Na cabeça do Gargamel. Agora, a gente já contou em Nerdcast, mas a gente tinha um amigo, Barbosa, que via Smurf, papai via, Smurf, viu, papai Smurf. Tomava ácido LSD e ficava vendo. Tava o papai loucaço, Smurf. Dá um tempo aí que você tá me envergonhando aqui na frente dos meus amigos. Ele foi, uma vez eu vi ele falar, eu vi mesmo, não é zoação. Eu vi, ele olhou assim pro homem e falou, para, papai Smurf, sai, sai. E aí mexeu a mão assim, sabe qual é? Uma sacudidinha, né? Tirou o papai Smurf, cara. Os Smurfs, eles tinham seus primos aquáticos, né? Não podemos deixar o mar. Caraca, era isso, isso. Snorkels. Snorkels, cara. Eu gostava mais dos snorkels. Ah, não, cara, como polêmica. Eu não sei dizer, não tem explicação. Prefere Ipanema do que Havaianas, cara. Eles faziam os barulhinhos quando ele nadava. Achava mais legal. Aproveitavam do carro dos Jetsons, né, também, que era o mesmo. Era o mesmo soundbite. Os snorks tinha um selvagem que tinham dois snorks, né? Que snorkel, na verdade, é aquele tubinho, aquele canudo. De respirador, pra você mergulhar, né, o respirador. E eles tinham isso na cabeça. E tinha um que era meio Tarzan, que tinha dois. Tarzan? Um selvagem. É, um selvagem. Era um mutante. Ele era um mutante, era, com certeza. Ele era o Kevin Costner da galera. Mas também... Mas também era do Peio. Ah, faz sentido. Foi ele faz, que desenhou. É, mas eu vou ficar do lado do Alexandre. Eu acho que eu simpatizava mais com os Snorkels também, cara. Falando agora... Não sei explicar por quê, mas eu gostava mais. Não sabe, não. Detesto admitir. Porque eles eram mais limpos? não sei. Vocês lembram que teve uma... Eu não lembro o nome do ilustrador, talvez algum de vocês lembre. Porque no Brasil teve uma época que um cara, um ilustrador, ele fez umas artes dos Smurfs Wars. Lembra disso? Não. Era bem maneiro, cara. Eram uns desenhos, assim, mais rústicos, assim, de pôsteres da Guerra dos Smurfs, sabe? É, agora, bota aí. Nós temos um. O Beto tem um, cara, em casa. Isso era bem legal, cara. Eu achava uma arte bem... Quando você falou ilustrador brasileiro, achei que você ia falar do Daniel Azulay. Nossa, mãe do céu. Space Ghost. Space Ghost é outro que a mitologia me deixava maluco, meu irmão. Você se ligou que os Super Gêmeos são baseados no Jan e da Jace do Space Ghost? Porque tinha um macaco blip? É mais velho? Eu acho que é. Eu confundia também. Space Ghost. Que teve uma série de quadrinhos, não sei se foi pela Marvel, não sei se o Jovem Nerd lembra, que era bem legal, pintada. Não lembro. Não lembra? Saiu aqui do Brasil Ghost, pela Panini. Space Ghost é de 66. Nossa, mais antigo. É, o Super Amigos é de 70, mano. É. 73. É. Então, com certeza, tem uma influência aí. Foi uma releitura. Uma releitura. O Space Ghost é muito foda, cara. O visual dele é maneiro e funciona até hoje. Eu senti um pouco de vergonha alheia do Space Ghost. Por quê? Ah, não. Porque ele estava de lycra branca. Ele estava nu. Ele estava nu. Mas se destacar no espaço, Dave, vai fazer cara, o quê? Olha só, sunga branca, amigo. Não existia nada entre ele e o mundo. É pior do que moletom, meu irmão. Eu ficava muito desconfortável. E tipo assim, ele botava uma calça de lycra, ele não botava uma bota, ele estava de meias. E quantos anos tinha essa novinha aí? Sei, cara. Mas todos nós eram os menores, né, nessa época. Pois é, cara. Eu achava legal o lance de não explicar exatamente o que, que ele era. Os poderes dele eram muito variados, das manoplas. Se eu não me engano, ele era o último de uma galera, não era? De um Space Corps, um negócio sempre assim, cara. Sempre tem o último. Sempre tem, né? É, sempre tem o último. tipo o Lobo. Tipo o Lobo, tipo. Mas ele era muito louco, cara, de sair assim na rua. Não tem rua no espaço. Eu não conseguia. Começava a dar o desenho, ficava, caralho, o cara está nu. Ele está nu. Eu realmente não gostava de Space Ghost. Que isso, gente? Por que ele tinha um mini Space Ghost na própria roupa? Ele tem um fantasminha ali. Hello! Do peitinho dele, né? O brasão dele, ele de novo, era ele mesmo. O mini ele. O brasão é ele de novo. Ele era da casta dos Space Ghosts. Isso, tem um lance, tô falando com vocês. Eles são os fantasmas do espaço. O nome fantasma do espaço, ele mexe comigo. É maneiro. Não, o nome é legal, mas assim, tinha umas paradas que eu não entendi. O fato de estar nu. Capa no espaço, ausência de gravidade. Capa no espaço. Tanto que os garotos não usavam. Fala esse velho maluco de capa no espaço. Máscara, pra quê? Pra quê? Porque você está nu. Privacidade contra um gafanhoto? Ah, você não tá pensando. Peraí. Um gafanhoto gigante que só tem você como inimigo. E ele não chega em casa e bota um terno e vai trabalhar no planeta diário. Ele está numa nave, pelo espaço mesmo. Não precisa se esconder. É ele o tempo inteiro. Mas quem disse que ele está com uma máscara? Vai ver, ele é assim mesmo. Mas os garotos super gêmeos do espaço usavam máscara. Ah, é verdade. Mas eu acho também. Porque ele máscara tem aquela... do Zorro. Macaco! O macaco usava máscara. Quem vai reconhecer o macaco, cara? No circo, opa! Macaco. Esse macaco aí. Eu sei quem é. Eu já vi esse macaco antes. Porra, cara. Tanto que eu não gostava do Space Ghost Coast to Coast. Pra mim era uma travestia. Que isso, caralho. Mas a parada mais genial que eles fizeram, cara. Eu já gostava porque ele estava atrás muito... de uma mesa. Então, eu já conseguia me sentir mais confortável. É, não ficando naquela situação, caralho, o cara está nu. Graças a Deus que não tinha monólogo no Space Ghost Coast to Coast. Imagina ele de mão na cintura falando: oh, amiguinhos, olhem minha lycra, esticando as costas pra trás. Eu tenho noção de que eu era criança, então eu não gostava do Coast to Coast por conta disso. Eu não pegava as referências. Mas você não era criança, cara? Isso é recente. Ó, Jovem Nerd datou, Afonso Holanda. Não. Foi de 2001, porra. Não, eu então... era, cara, eu era, acho que eu era criança, cara, pra ir. Pelo menos assim, não. Eu não pegava as... Você amadureceu tardiamente, Afonso Holanda? Eu sou de 81, Eu não lembro quanto o Coast to Coast. O Coast to Coast de 94. 94? É. Então ele tinha o quê? Faz a Mas aqui aí, no já. Brasil não passava em 94, nem fudendo. 94 aqui não tinha nem TV a cabo direito. Bem depois, exato. A gente foi apresentado a essas paródias todas no Adult Swim. Isso. No cartoon. Do Space Ghost, do Homem-Pássaro. Harvey, o advogado. Harvey, o advogado. Que, puta, cara, tão gênero. Foi do Harvey, advogado, que ele atende o caso dos Jetsons. E ele fala, eu vim do longínquo futuro, o ano de 2004. Nós usávamos grandes computadores com cartões perfurados. Tentando explicar vagarosamente pro advogado do passado entender. Era muito bom o Harvard advogado, cara. Cara, isso foi a maior reinvenção. Porque assim, o Homem-Pássaro é uma merda, né? Um desenho de merda. Era um homem... Caraca, que tão merda quanto o filme. Com o poder do sol, caraca, um super-homem, um wannabe do caralho. Aí tinha uma porra de uma águia lilás. Tinha menino pássaro também. Menino pássaro! Nossa, era tudo muito ruim. E aí, é um desenho que nunca fez grande sucesso. Ficava dentro de um vulcão, lembra dessa merda? Isso. Na sua base pássaro, com um monitor em formato de pássaro. E aí o Nick Fury chamava ele, né? Isso, o Nick Fury que era o Falcão 7. Falcão 7. Péssimo lugar pra um pássaro fazer um ninho, né? Dentro do vulcão. Mas aí o Adult Swim reinventou completamente o personagem, Foi foda. Aliás, é interessante falar da Cartoon Network, que a Warner Brothers, se não me engano, comprou a Hanna-Barbera depois de um tempo, né? Não foi a Warner, foi comprada pela Turner e depois a Turner se fundiu com a Time Warner, né? Quer dizer, e aí faz parte lá do grande acervo deles, né? E essa reinvenção, porque, tipo assim, era uma coisa do passado já. Sim, esquecido, né? Só nós, véi. Paia, os paia. E eles fizeram esse troço renascer de uma forma fantástica. Fantástico, não, eles fizeram a parada que nem chegou a nascer, que era um laboratório secreto. O Laboratório Submarino 2020. Sim. É verdade. Mas ninguém assistia essa merda. Ninguém assistia. Laboratório Submarino? Não, é ninguém foda, assistia aí. Isso, cara. E o nosso amigo Guilherme Briggs dublou e dirigiu nessa época. Do Adult Swim, você diz. Do Adult Swim, de uma forma magistral, cara. É engraçadíssimo, não. Né? Aquele convívio maluco de um monte de cientista debaixo d'água. água, né, cara? Isolado do mundo, pô. É uma das melhores coisas, eu considero uma das melhores coisas em ter em termos de entretenimento, de animação de entretenimento, sabe? Sem contar artes, filmes, longa-metragem, entretenimento, animação pra TV, Adult Swim nessa época, cara, foi realmente ouro, né, cara? Muito, muito foda. Esse reaproveitamento, essa releitura dos desenhos do Hanna-Barbera. Eles faziam também vinhetinhas com Aquaman no supermercado. É, muito bom. Tentando se comunicar com os peixes mortos lá. Tudo. Meia hora. Passava, tipo, 10, 15 segundos disso, cara. É muito bom. Eu via uns desenhos bem bizarros. Manta e Moray. Aquele silêncio, né? Ninguém lembra. Não, eu achava irado porque o Manta era um cara verde, meio peixe, meio homem. E ele fazia aquele som, sabe? Aquele assobio quando você junta as mãos e... Tipo do Velho Oeste, do... Uhum. O que é que você tá falando, cara? O cara tá sozinho. Ele tá tentando assoprar a mão. Eu tava tentando, não consigo mais, cara. Tu canta tendo derrame, não? Tô tentando fazer aqui o Durão. Tá tentando assoprar a mão. Ele fazia essa parada, cara. A idade. Ela chega pra todo mundo, não tem jeito. Caralho. Cedo ou tarde ela vai chegar. Eu tô, acho que com artrose na mão e com falta de sopro. Tá foda, cara. Sem fôlego. Ela tá tomando uma tônica com artrose e falta de sopro. Acabou. E aqui lembrando dos áureos tempos de Hanna-Barbera. De Mantra e Moray. Que porra é essa, cara? Só você, velho. Caralho, ninguém vê esse desenho, cara, só você. Puta, caraca, que coisa bizarra. É o monstro do lago da Lagoa Negra e a mulher que ele sequestrou. É isso, do seu desenho. Parabéns. É o monstro da Lagoa Negra mesmo. Era um dos meus preferidos. Isso era Hanna-Barbera? Mas qual era a história? Conta pra gente a história. Ah, eles tinham... Às vezes tinha piratas. É, uhum. Eles só salvavam a galera que tava no mar. Ai, caralho, era tudo igual. Eu mudava o personagem. Policiais do espaço, policiais do mar, policiais... Do... Não, isso não era Hanna-Barbera, era? Não sei. Tá fora da nossa jurisdição? É tão bizarro que não consigo parar de olhar. Eu quero saber mais sobre Manta e Moray. É da Filmation. Foi feito pela Filmation. Agora eu já sei porque o Tucano lembra. Que a mulher, tipo, a roupa dela era mais justa que Jesus Cristo. Meu site que eu entrei foi do FBI. Não. Você fez na internet, foi? Foi. Uma ficha do Azaghal com as fotos dele como procurado. Eu fiz. Eu tenho aqui. Você tem? Eu tenho. Caraca, você é a minha memória viva. O cara guardou minha vida. Você é tipo um psicopata. Você é um meu stalker, cara. O cara tem minhas fitas cassete, tem minhas fichas da torra. Caralho. É que eu tinha que travar algumas coisas suas, já que você pegou todas as minhas playboys e não devolveu. Caraca, polêmica. Caraca, eu vou aí em Santos recuperar minha vida. Traga as playboys, por favor. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.